Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 1064. Estamos no dia 7 de julho de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs, DVDs, sempre na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para sua água, e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, como a AME, Associação Maternal Espírita, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, ao Luz e Vida e à Fraternidade Paulo de Tarso. Lembramos também do apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, e também do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com a presença do Allan, e o tema hoje é muito interessante. Vocês vão perguntar bastante, né? Que ele vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o controle, e tenho certeza que é assunto para todos nós, né? Nós estamos aqui ansiosos para começar o programa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Rodrigo. Gente, hoje o Rodrigo não pôde comparecer por compromisso profissional. Então, eu vim aqui dar uma ajudinha, aprender um pouquinho mais também. E, claro, ter a oportunidade de prestigiar aí nosso amigo Allan, que está lançando um livro maravilhoso, aí vai contar mais sobre esse livro. Aproveitando, gente, vou pedir para vocês curtirem aí, né? Compartilharem, né? O link aí do YouTube com familiares, amigos, para divulgar essa doutrina maravilhosa, interagirem, mandarem perguntas lá no YouTube, nas nossas redes também, no Instagram, no Facebook. E também eu vou lançar aqui a enquete de hoje, tá? Que, claro, tem a ver com o assunto. A pergunta é: você sofre de ansiedade ou depressão? Então, entrando lá no YouTube, tem o chatzinho lá para interagir, tá? Tem a opção de se ansiedade, depressão ou ambos, tá bom? Então, quem puder participar lá para a gente conhecer aí o nosso público e poder discursar mais a respeito, tá bom? Agradeço a todos a oportunidade, um excelente programa a todos. Carlinho. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Allan. Bom dia, Zorilda. Bom dia, Piero. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. A gente ouve tanto falar em síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Hoje nós vamos ter um esclarecimento sobre o que é isso. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 29, lazer. O lazer é um direito de todos sem distinção. Higienize sua mente, dê paz ao seu coração. Viva bem os bons momentos no lar ou na profissão. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo abençoado mais uma vez, nós agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pela que somos, e pela oportunidade que temos nesta manhã de domingo do programa 1064 do Vivência Espírita, onde recebemos Allan Lima da Silva, filho da nossa irmã Zorilda, que vem nos falar sobre ansiedade e depressão, e vamos envolvê-lo com muito carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Inclusive, ele tem um livro que escreveu, pelo jeito é um livro espetacular, que tem respostas para os questionamentos de todos os leitores. Sorteio de hoje será do livro. Oh, que legal. Assim, queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez. E vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, abençoa este programa abençoado e todas as pessoas que conclamam esse verdadeiro sentimento de amor incondicional nesta rádio abençoada do Vivência Espírita. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais a cada domingo e que coloquemos em prática em nosso cotidiano, a fim de que nos tornemos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será ansiedade e depressão. E nós estamos aqui com o nosso amigo, psicólogo Alain Lima da Silva. É pesquisador, pós-graduado em neuropsicologia. E também está aqui acompanhado da sua mãe, né? É, para ser a guarda-costas dele na manhã de hoje. Bom dia, Zorilda. Bom dia a todos. Pode deixar. Tá bom. Não, pode encostar mais. Esse microfone é diferente, Zorilda. Pode encostar mais. Aí, bem mais. Aí, pronto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui ao lado dessas personagens, né? E eu agradeço por estar aqui mesmo. Agradeço bastante a todos que estão aqui, que me convidaram para eu estar aqui. Muito obrigada, bom dia a todos, um bom programa. A Zorilda trabalha com a gente há mais de 20 anos lá no trabalho de desobsessão, né, Zorilda? Isso. Então nós estamos aqui com o Alain. Bom dia, Alain Lima da Silva, psicólogo. Você é nascido aqui em São José? Bom dia, seu Rui. Não, eu sou nascido em Recife. Ah, Recife. É, mas eu já moro em São José dos Campos há 48 anos. Praticamente um joseense. Então tá bom. Então vamos entrando logo no assunto, porque acho que tem um monte de gente que está querendo fazer pergunta. O que vem a ser o CID, que a gente, quando vai no médico, ele coloca lá CID 10, CID 20, CID 30. O que, que significa o CID? Legal. Então vamos lá, né? Existem dois códigos no mundo ocidental que é muito utilizado para diagnóstico de transtornos mentais. O CID, que foi desenvolvido pela OMS, né? Então foi um código que... É Organização Mundial, Mundial da Saúde, exato. Foi desenvolvido com o intuito de normatizar todos os transtornos. Existe o diagnóstico de estatístico de saúde mental americano, que é o DSM. Esse é mais famoso nos Estados Unidos. E o CID é mais famoso na Europa e o Brasil também adota. Como o Brasil é alinhado às normas da OMS para a saúde, acaba adotando também o mesmo código, né, internacional para os transtornos mentais. Só para transtorno mental? Só para transtornos mentais, exato. Mentais. É, o CID, que está na sua versão 11 hoje, ele tem para doenças normais e tem para transtornos mentais, né? O CID-11 é voltado para transtornos mentais. E o que significa doença? Que a gente fala, ah, a pessoa está doente, está com doença ruim, está com doença infecciosa. O que, que significa doença? Existe muita confusão, né? Nessa questão de saúde, doença, transtorno, síndromes. Então, assim, por exemplo, né, ansiedade e depressão não são doenças, né? A maioria das pessoas tratam como doença, mas na verdade são transtornos. Então, é um grupo de pessoas, né, indivíduos, que têm características muito próximas do que sentem, né, dos seus sintomas, dos seus sinais, e a gente dá o nome disso de desordem, né, na palavra do inglês, disorder, e que para nós aqui, traduzindo, seriam transtornos. Então, assim, por que não é doença, né, a depressão e a ansiedade? Porque ela não tem um marcador biológico. Então, assim, para uma doença ser característica de doença, precisa ter marcador biológico. Nós precisamos saber a origem, precisa sair algum tipo de exame, precisa ter marcação, né? Ou num DNA ou alguma outra situação. Transtorno não tem marcador biológico. Então, quando a gente fala assim, a pessoa está doente de depressão, está errada a etiologia da palavra. Deveria se chamar a pessoa está sofrendo de transtorno de depressão. Tá? Transtorno de depressão não tem causa definida como doença. Então você pega, por exemplo, as síndromes gripais. Você tem características parecidas para vários tipos de gripe, mas você sabe que é um vírus que ocasiona aquilo, então é uma doença. Ok? Um transtorno de depressão, ansiedade, fobias. Como a gente não tem uma causa inicial e sim um grupo que apresenta aqueles sintomas, a gente dá um nome de desordem, de transtorno. Então, assim, depressão não é doença, é um transtorno. Você também falou da síndrome. A gente sempre vem falar, está com síndrome, nasceu com síndrome de Down, tem uma série de síndromes. O que, que significa síndrome? Porque tem muita gente que fala de síndrome, mas não sabe o que, que é. Eu mesmo não sei o que, que é. Síndrome, por exemplo, a gente utiliza essa nomenclatura para situações também. Ela é muito parecida com um transtorno, né? Só que muitas vezes ela tem uma causa inicial, né? A síndrome, ela tem uma causa, você sabe de onde veio. Então, por exemplo, síndrome de Down, a gente sabe que é uma questão gênica, né? Tem uma questão genética envolvida, né? Então aí você pode nomear. As síndromes gripais, você sabe qual é a causa. Então vem um vírus, né? E se espalha em várias cepas ali e que acaba dando nome para várias possibilidades de gripe. Você falou síndrome de... Síndromes gripais, né? É gripe, toda gripe. É uma síndrome. Né? Então, você pega a gripe COVID-19. Né? Ela está dentro de um grupo de gripes, né? Síndromes gripais. Então, ela tem características semelhantes. Então, é um vírus que ataca no mesmo formato. Alan, é interessante também que a Organização Mundial de Saúde, ela diz ali, até o ano de 2019, mais de 1 bilhão de pessoas teriam algum tipo de transtorno mental, né? Isso é comprovado, então, se a Organização Mundial de Saúde está falando. Mas quais seriam esses transtornos mentais? Porque todas as vezes que a gente vai conversar com o psicólogo, traz aqui no programa, a gente é pego de surpresa. Eu já descobri um monte de doença que eu tenho, só os psicólogos aparecem aqui. Né? Mas quais seriam, assim, bem, para as pessoas identificar? Nossa, eu tenho que ficar alerta, porque eu tenho isso, né? Quais seriam esses transtornos mentais? Olha, hoje, em termos de categorias, existem mais de 300 categorias de transtornos mentais. Então, é muita coisa. Então, né? Vai ser difícil a gente ficar fora de uma meia dúzia. Infelizmente, a gente está sendo sempre categorizado com algum tipo de transtorno. Né? O que acontece? Eu coloco muito nesse livro, de uma forma muito crítica e reflexiva, porque o início do... Vamos pegar, por exemplo, o código DSM americano, né? Que nos Estados Unidos tem essa cultura de que para toda dor existe uma cura, um tratamento médico-medicamentoso. Então, essa cultura americana, ela muitas vezes é exportada para o mundo, essa forma de lidar com doenças e transtornos. Então, o primeiro código DSM, ele começava com 100 categorias de transtorno. Hoje está em mais de 300. Então, assim, a pergunta que eu faço é, será que apareceram tantos transtornos assim, ou nós que fomos estratificando o máximo possível de transtornos com algum interesse mercadológico, né? Então, hoje, se você pegar 300 tipos de transtornos, se você ler um CID ou um DSM, que são literaturas extensas, mas de consulta, né, você vai ver que em alguma característica você vai se encaixar. Então, qual que é o problema disso que eu vejo? É que existe uma possibilidade, com um interesse muito grande da indústria, principalmente farmacêutica, em aumentar em tanto quanto possível essa quantidade de transtornos, para que a gente consiga diagnosticar mais, prescrever mais medicamentos. Esse é um problema, né, muito sério. Agora, entender que não existe esse comportamento, esses sintomas, aí seria muita ignorância nossa também. Né? Entendo que exista, mas entendo também que existe uma superestimação, né, na quantidade de transtornos e na afetação da população. Eu acho que existe aí um excesso diagnóstico, né, um excesso de prescrição. Mas existe, sim, vários tipos de transtornos. Aí você podia falar alguns, assim, para a gente identificar melhor? Olha, ele é dividido em várias categorias. Então, se você pegar o código CID, que é o que a gente utiliza no Brasil, no sistema público de saúde, tem lá, né, aquele códigozinho, F, alguma coisa lá. Ele se encaixa sempre em categorias. Então, você pegar, por exemplo, a categoria de transtornos de humor. Você vai ver lá que tem depressão, bipolaridade, tem um quadro neurótico, fobias. Então, ele vai se estendendo. Então, os mais famosos, né? Depressão, tem o transtorno depressivo maior, que é o mais comum, que é extremamente incapacitante. Né? São pessoas com humor muito triste, pessoas com que aquelas atividades diárias da vida já não tem mais prazer em fazer, já não consegue mais sair de uma cama, vê a vida de uma forma muito distímica, né? Aquele pensamento sempre negativo o tempo todo. Esse é o mais famoso, está ali em transtornos de humor. Mas tem também muita bipolaridade, né? Então, pessoas que sofrem de depressão, mas também têm um humor irritável, com oscilações, né? Dentro dos transtornos de ansiedade, tem um monte, né? Aí você tem fobias sociais, você tem agorafobia, você tem crises de ansiedade, síndrome de pânico. E cada uma dessas se aproximam, mas se distanciam nos sintomas. Né? Então, por exemplo, né, agorafobia, que é uma coisa que teve em alta uma época, né? São pessoas que têm questões de ansiedade frente a alguma possibilidade de sair do seu momento de segurança ou do seu lugar seguro. Então, a pessoa não consegue sair de casa, por exemplo. Então, ali ela tem uma fobia de encontrar alguém, de ver algo que vá trazer algum prejuízo para ela. Ou então ela vai em algum lugar e fica procurando possíveis locais de fuga, né, de proteção. Isso é uma agorafobia. Tem um filme muito famoso, até tem na Netflix, fala muito sobre agorafobia, que é Uma Mulher na Janela. Ela não consegue sair de casa e não consegue ter contato com a sociedade. Então ela fica enclausurada ali naquele ambiente que é seguro para ela, que é a casa dela. Que é diferente de uma fobia social, por exemplo. O que é uma fobia social? Eu até gosto de ir a alguns lugares, mas eu não gosto de ser exposto ao ridículo. Então, por exemplo, pessoas que têm fobia social têm características de ter dificuldades numa palestra, por exemplo, de se colocar frente a um público e ser ridicularizado. Aí ela desenvolve essa fobia social. Então, eu até frequento alguns lugares, mas eu não quero me expor. Não quero passar nenhuma situação vexatória. A claustrofobia é também um transtorno? É uma fobia, né, de lugares fechados. Olha, no campo de fobias, gente, a coisa se amplia assim. Existem mais de 100 fobias registradas. Né? Então, tem fobia de tudo. Andar de avião. Tem de tudo. Elevador. Tem de altura, de lugares escuros. Né? A criança tem muita coisa, né, de escuro e tal. Lugares fechados, elevador. Tem fobia de tudo. Ele falou do livro. O livro do Alan está aqui, ó. Alan Lima da Silva, Ansiedade e Depressão. E o subtítulo está aqui: O Ciclo Perverso do Diagnóstico, da Prescrição, Produção e Venda do Psicofármaco. Então, livro interessante. Os questionamentos que nós estamos fazendo aqui para o Alan está baseado nisso. Então, tudo que nós estamos falando aqui hoje, basicamente, vocês vão encontrar nesse livro aqui. Alan, a gente fica enrolando para falar do livro, aí quando chega no final não fala nada. Né? É onde que a gente pode encontrar o livro? Onde que a gente pode encontrar? Ó, melhor para mim. É, esse livro ele está disponível na Amazon, né? Uhum. Em tanto digital, né? Leitura ali no Kindle para quem tem e prefere uma leitura digital, certo. E o livro físico também. Ou direto na editora Wiclap. Pode certo. Entrar no site da wiclap.com.br e comprar o livro diretamente. Uhum. Pela editora é um pouquinho mais barato o livro. Piero, dá para colocar aí para gente? Ah, porque coloquei. Quem adquirir pelo Amazon está ajudando também o programa Vivência Espírita, né? Uhum. Então, se vocês forem comprar o digital aí, entra aí no Amazon e compra, porque entra no nosso, né, Piero? Como é que é? Isso, a gente vai disponibilizar no YouTube. Entrando por meio de nós aqui, né? O link no aí YouTube. Você compra o livro e tem percentual para o programa. Na Rádio Vivência. É. A gente vai colocar lá já. Uhum. Legal. Eu estava dizendo, eu pensava que agora a fobia é a pessoa apressada, que quer que aconteça agora. É agora, né? Não tem nada a ver. É, o pessoal inventa coisa que não devia inventar, né? Agora a fobia devia ser exatamente o que você está pensando, né? Não, mas tem mais aqui. Aqui na página 71, 72, tem um capítulo aqui só de falar do transtorno, né? E transtorno misto de ansiedade e depressão. Não é possível. O que vem primeiro, a ansiedade ou a depressão? Pode vir um ou outro. Uhum. Pode vir um ou outro, um acompanhado do outro. Inclusive, pode um ser consequência do outro. A pessoa pode ter muita ansiedade e sofrer muito com essa ansiedade e entrar no estado depressivo de tristeza profunda. Ou a pessoa tem uma depressão e fica ansiosa para soluções da vida ocorrerem de forma mais rápida. É muito comum ter diagnóstico das duas situações. Alan, e outra coisa, existe alguém no mundo sem ansiedade? Não, ansiedade é uma emoção natural humana. Né? Uhum. O que diferencia para um transtorno é quando você tem os excessos ou a falta. Mas então, onde que a psicologia... onde que a gente fica ali preocupado, né? Quando o sujeito é alegre demais, tem uma euforia demais, que aí pode ir para um campo de hiperatividade ou de ansiedade, ou quando a pessoa não tem nada, né? Tá, não está ligando muito para a vida tal, e vai para a situação depressiva. Uhum. Então, onde que a gente precisa estar situado? No meio, no equilíbrio né? das emoções. Emoção de tristeza todo mundo já teve. Uhum. Emoção de ansiedade todo mundo já teve. Agora, dá para ficar triste o tempo todo? Dá para ficar feliz, alegre com tudo o tempo todo? Não. Então, nós temos... Olha só que interessante, né? Essa colocação que você fez aqui para a gente. Nós temos que ter ansiedade, então. Sem dúvida. A ansiedade, ela, além de ser uma emoção natural, é muito normal que a gente tenha. Né? Numa situação assim de apresentação, agora mesmo, né? Eu também estou um pouco ansioso, né? Mas não é uma coisa que vai ser incapacitante, que vai me colocar numa situação, num looping emocional que vai me desorganizar. Né? Então, isso seria a crise de ansiedade, que é diferente, se alinha com o pânico, por exemplo, mas se distancia no sinal, nos sinais que vão dando. Você tá dizendo aí que o problema da fábrica de medicamento. Eu lembro que existia uma série de medicamentos que era, parece que indicado para todos. Ele é a Ritalina. Era um tal de vir... Porque nós temos uma farmácia comunitária, era comum as pessoas virem procurar a Ritalina por causa dos filhos. Tem gente até que coloca o nome dos filhos de Ritalina. Né? Isso é... Depois passou. Parece que passou a Ritalina. Né? Daí o pessoal começa a dizer que isso faz mal, que cria problema, e esquece. Eu lembro quando o Prozac... Surgiu o Prozac, para tudo era o Prozac. Isso tem muito a ver com o marketing da empresa, da indústria que produz. Né? Então, assim, vamos lá. Ritalina, por exemplo, o princípio ativo dela chama-se metilfenidato. Então, qual que foi a ideia da indústria? A Ritalina não surgiu agora. Ela existe há muito tempo. Esses princípios ativos, eles são estudados há muito tempo. Só que em algumas situações a indústria utiliza, para outras não. Então, por que ficou famoso? Ritalina foi dado pelo químico, né, em homenagem à esposa dele, que tinha um apelido de Rita. Né? Aí ele deu em homenagem à esposa o nome de Ritalina. Eles tomavam, inclusive, né, porque ele é um psicoestimulante. Então, ele e a esposa tomavam para prática esportiva, para jogar tênis e tal, e aquilo dava um estado de ânimo. Tá? Mas assim, a própria ritalina, o metilfenidato, ele passou a ser utilizado inicialmente para outras coisas, né? Não foi para, por exemplo, o TDAH, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Depois a indústria viu como possibilidade, em cima de alguma pesquisa ali que ela mesma produz, né, em usar para crianças com hiperatividade. O tá? Hiperativo, para fazer ele... Para acalmar. Um o psicoestimulante, ele trabalha também para acalmar o sujeito. Então, ocorreu uma febre nos Estados Unidos com Ritalina na década ali, de 70, 80, foi muito forte. Então, assim, o que, que acontece? A criança é diagnosticada com hiperatividade e vamos dar uma solução médica para ela, né? E vamos usar o psicofármaco. Então isso é muito sério, nós tivemos uma crise aí, nós tivemos uma geração de crianças que foram suprimidas, né, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e foram sedadas para entrar numa normatização escolar. Quem era a instituição que mais encaminhavam crianças para o médico, para o pediatra? Eram as escolas. Então, qualquer criança que era muito afoita, não parava na carteira, brincava, pulava, corria em demasia, na opinião de um professor, era encaminhado para um médico. Oh, essa criança não está legal aqui, ela acaba desvirtuando todo o grupo. E quando você dá uma solução médica, você sai com um pacote medicamentoso. Esse é o problema. É, porque né, eu lembro quando surgiu também a talidomida. Aquelas crianças nasciam todos com defeito. É, a talidomida foi diferente. A ideia da talidomida, ela era um medicamento para enjoo para a mulher. Né? Então, o enjoo da gravidez, tomava-se a talidomida, que era um sedativo muito forte. E aí nós tivemos uma crise aí de crianças que nasceram em consequência da mãe estar usando talidomida. Elas nasciam com deficiências, né, nos membros. Então vinham sem os braços, sem as pernas. Então, assim, foi um sedativo usado por muito tempo. E só se deram conta das consequências, né, quando começaram a nascer uma série de crianças com deficiências. E aí foram investigar e chegaram à conclusão que era em função da talidomida. Aí pararam de vender e tiraram do mercado, né? Principalmente nos Estados Unidos, aconteceu muito. É, eu... aqui no Brasil também aconteceu. Também, também. Deixa eu falar quem está ligadinho aqui com a gente. Carlinhos. Aqui, está ligado aqui. Esse aqui. Está ligado aqui. Iramir Marques, nosso amigo Iramir, lá de Salvador. Ligado aqui, desejando um excelente programa. Cris Paiva, que faltou hoje aqui, não veio. A Joélia Vasconcelos, bom dia. Um abraço de pernambucano, tá vendo? Um abraço de pernambucano para todos os vivencianos. E o Alan, que é pernambucano. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, amor e paz. O senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, irmãos vivencianos. Aqui o Eli da Silva, bom dia. Um abraço da amiga Eli, de Juiz de Fora. Né? A Joélia colocando aqui, o domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. Obrigado, viu, velho? A Valéria, nossa irmã Valéria lá do Rio de Janeiro, tema importante, principalmente depois da pandemia. A Miri Ui, a Vilma Aparecida da Silva, bom dia a todos. Rosângela Menezes, Érica Leandro, bom dia. Enio de Azevedo Maia, bom dia também de Juiz de Fora, desejo um bom programa. A Lucila Augusta, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Joélia coloca aqui uma pergunta. Quer anotar aí, Calinho? Depois você faz a pergunta. Renato Pazim, bom domingo a todos, excelente tema. Beatriz, a nossa querida Bia Porto, um ótimo domingo a todos. O Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, um bom dia a todos. Bons aprendizados, temas atuais, grato. A Vilma Aparecida Siqueira Cândido, de Lima, bom dia a todos, de Leme. De Leme, lá, um grande abraço aos lemenses. Sua conterrânea. A Ronália Gonçalves de Remanso, Bahia, minha irmãzinha Ronália, um grande abraço para ela. O Daniel Melo, bom dia, amigos vivenciando. Leandro Ribeiro, ansiedade. O Leandro também está fazendo a pergunta, certo? Vai anotando as perguntas. O Ed Moreno, bom dia, família vivenciando, que seja um excelente programa. Jani Cleia, evangelista, bom dia, irmãos. Eduardo Solano, Cláudia Oliveira, bom dia. Está dizendo que síndrome quer dizer um conjunto de sistemas, foi o que o Alan está colocando aqui para nós. O Edson Andrade, bom dia, amigos. A Joélia tem mais uma pergunta aí, Carlinhos. A Mércia mandando um bom dia. José Costa, bom dia. Rosângela Costa também. José Costa também mais uma pergunta. A Fernanda Cassal, nossa irmãzinha Fernanda, mãe da Marcela. Bom dia. Bom dia. Quantas informações importantes. Gosto muito desse assunto. Estava aguardando o programa ansiosa. Ainda bem que é um estado natural. A Mariângela Pintos, também desejando um bom programa aqui para o Alan. O Ari Rangel, bom dia, irmão dos Vencianos. Também uma pergunta do Ari. Nossa, tem que começar a fazer as perguntas, senão a gente não vai dar conta. A Irene do Espírito Santo, bom dia, amigos queridos, excelente programa, tantas informações. Beijos do Gustavo para a gente, né? A Irene, que é lá de Santos, e o Gustavo também, juntinho com ela lá. A Rosilma Ferreira, também dando um bom dia. Luiz Antônio da Silva Bastos, está acabando aqui. A Giselda Barros, melhor medicamento Deus colocou na natureza. Prefiro as ervas e chá. Adriana Vicentini, é a nora do Rui, né? Sim, minha querida. Bom dia. Ricardo e Adriano Barbosa, e Adriana Barbosa, ligadinhos lá com a gente. Carlinhos, vamos fazer a pergunta? Uau. Porque aí, às vezes, a gente fica nas notas aqui e esquece dos nossos... Tem mais gente ainda? Tá cheio de gente ali fazendo pergunta. A Joélia Vasconcelos, o Alan, tem uma pergunta para você. A afirmação de que toda depressão é obsessão é verdadeira? Já ouvi algumas vezes espíritas falando assim até em prelações. Tá, vamos lá. Falando basicamente assim, na situação da psicologia, né? Depois a gente entra na questão espiritual, né? A depressão, a indústria farmacêutica, ela ficou o tempo todo trabalhando estudos, e a comunidade científica também, da depressão, em cima de uma questão cerebral, né? O tempo todo. Então, a depressão entende-se a tristeza profunda, que tem uma questão ali de desarmonia de neurotransmissores. Então, a gente pega o principal neurotransmissor da depressão, que a comunidade científica associa, é a serotonina. Né? Então, a serotonina, ela é associada a pessoas que têm baixa serotonina, a pessoas vulneráveis para um estado depressivo. Então, a indústria faz o quê? O que significa serotonina? Serotonina é um neurotransmissor. Né? Então, assim, nós temos o neurônio, né? Todos nós temos bilhões de neurônios, e eles fazem conexões de comunicação eletroquímica um com o outro, né? Ele joga na disponibilidade da fenda sináptica ali na comunicação vesículas, que elas sim são os neurotransmissores. Então, um dos neurotransmissores que a gente tem é a serotonina. Tem a dopamina, a noradrenalina, a acetilcolina. Então, tem vários neurotransmissores. O da depressão, que a comunidade científica entende que é o que mais impacta no estado depressivo, é a serotonina. Então, o que a indústria fez, farmacêutica? Ela pesquisou muito sobre esse assunto e entendeu que basta eu disponibilizar mais serotonina na fenda sináptica, a pessoa vai ficar mais alegre, mais feliz. Tá? De fato, fizeram uma série de experiências, né? E foi por um acaso, tá? Medicamentos à base de recaptação de serotonina foram utilizados em alguns pacientes com situações de tuberculose, por exemplo, e não resolveu o problema da tuberculose, mas viu que o pessoal ficou mais animado, ficou no estado de humor melhorado. E aí se começaram as pesquisas, né? Então, quando você tem um excesso de serotonina cerebral, tá? Você vai estar possibilitando que aquela pessoa, teoricamente, tenha um pouco mais de humor. Ah, então, a indústria, em cima disso, trabalhou, né, medicamentos voltados para recaptação ou bloqueio de serotonina cerebral. Né? Lembrando que a maior parte da serotonina nossa não é produzida no cérebro. Né? É produzida no trato intestinal, né? No estômago e no intestino. Então, muita gente acha que é só uma questão de regulagem desses neurotransmissores. Não é. Né? Então, tem questões sociais, tem questão da minha experiência com a vida, de como eu encaro, da cultura que eu estou inserido, questões de traumas infantis ou traumas até mesmo da vida adulta. Então, a depressão, ela tem várias causas, né? E aí entra o consumo de droga? Também o consumo de droga pode levar o sujeito a um estado depressivo, tá? Pode levar. Consumo de drogas, assim, ele tem um estudo muito à parte, amplo, né? Dependendo da droga de consumo, pode ser depressora do sistema nervoso central, como, por exemplo, a cannabis, né? A maconha, por exemplo. Ela é depressora do sistema nervoso central. A cocaína, não. Ela já é excitatória do sistema nervoso central. Então, ela trabalha muito a dopamina. Tá? Então, assim, cada droga influencia o nosso corpo de uma forma. O álcool, por exemplo, né? Ele é depressor do sistema nervoso central. E o cigarro? O cigarro, ele tem a nicotina é um psicoestimulante. Então, pessoas, por exemplo, é muito comum ouvir isso, né? Quem tem muita ansiedade e fuma um cigarro, ele vai dar uma acalmada naquela pessoa, sim. Uhum. Tá? Eu diria assim que é o único benefício que o cigarro tem, porque para todos os outros é um malefício. Tá? Não estou recomendando que fume, tá, gente? Por favor, porque faz mal para tudo. Né? E você cria uma dependência também da nicotina. Né? Agora, só respondendo a pergunta na questão de obsessão ou algo parecido, na questão espiritual, você tem ali, sim, situações que podem vir de vidas anteriores, né? Que a pessoa vem carregando situações ali de suas vidas pregressas e na atualidade agora vem com esse estado de humor, né? E aí precisa, e não é só uma regulação química, a gente sabe disso. Não, mas a psicologia aceita a obsessão? Aceita não, essa parte? Não, a gente não trabalha com isso, né? A gente entende que a espiritualidade é importante, a espiritualidade, né? É importante nas suas diversas religiões ou doutrinas, é importante para o ser humano. Mas a gente não trabalha com essa possibilidade terapêutica. A nossa possibilidade é outra, é de entendimento para o sujeito, na escuta atenta, na história de vida, principalmente. É ali que a gente vai entender traumas e situações que incapacitaram o sujeito. Né? A gente não trabalha com vida anterior à nossa, dessa encarnação, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha muito questões de infância. Né? Na própria psicanálise freudiana, a base da análise psicanalítica é a infância, na relação com a mãe, principalmente, e na sexualidade. Então, a gente trabalha muito isso. Uma analogia que eu faço, que eu acho bem interessante, é que na psicanálise de Freud, né, que foi quem trouxe a teoria toda psicanalítica, ele praticamente desenvolveu, depois vieram os demais, eu diria que a gente trabalha essa vida. Né? O espiritismo, ele trabalha as vidas anteriores. A nossa praxis terapêutica é em cima dessa vida. Agora o Leandro Ribeiro também está fazendo essa colocação, que é mais ou menos o que você está falando aí agora, né? Que se a ansiedade tem relação com a espiritualidade, né? Nem sempre tem relação, né? Nem sempre. Eu acho assim, o que a gente trabalha muito, as questões de ansiedade, né? Tem muito a ver com a vida que a gente leva. Então, assim, hoje está sendo debatido, estudado muito a questão, por exemplo, do mundo virtual. A internet, os smartphones, o uso excessivo disso. Isso está acontecendo muito na primeira infância. Então, assim, a própria Sociedade Americana de Psiquiatria recomenda zero de tela até 2 anos de idade. Né? E que relação tem essa com a ansiedade e o uso excessivo de telas? Justamente o excesso de informação. A gente não tem tanto uso para conhecimento, deveríamos, né? Porque é uma ferramenta fantástica a internet. Pode nos levar assim para campos de pesquisa inimagináveis, né? Na conexão global com o mundo. Só que a partir do momento que eu uso a internet, o smartphone, né? Que está mais presente na nossa vida, o tempo todo para tudo, eu vou estar gerando disparadores de ansiedade para soluções da vida imediata. Então, eu não desenvolvo a paciência, eu não regulo a minha emoção, eu acabo ficando o tempo todo ansioso pela resposta imediata, né, daquela solução ali virtual. Eu fico o tempo todo buscando mecanismos de satisfação momentânea. Então, eu estou sempre desregulado emocionalmente quando eu uso excessivamente a internet. Além do excesso de informações, e muitas vezes não leva a nada, né? Vamos lembrar antigamente como é que aconteciam as coisas, né? Nos anos 80, 70, por exemplo, no Brasil. A gente tinha muitas situações que a gente ficava sabendo uma semana depois. Ah, teve um furacão, um tsunami lá no Japão. Ah, ok, aconteceu, foi dado soluções, estão tratando todas essas questões. Não, hoje não. Um furacão está acontecendo agora no Japão. Então a gente fica sabendo agora. E o marketing, a mídia, infelizmente, muitas vezes vende a notícia trágica, porque é o que é interessante, né? É o que dá a notícia. Então, se a gente ficar o dia inteiro na frente da televisão ou do smartphone vendo notícias, você vai ver que 95% das notícias são ruins. E aí você vai achar que o mundo está daquele jeito. Sim. E aí você vai pensar num mundo niilista, né? De que para que viver se eu vou morrer o tempo todo. Esse é o perigo do excesso de informação. É, e gera disparadores de ansiedade. É, porque a gente pega os jornais aí nacional, ele começa a mostrar coisas e você fala, poxa, mas aconteceu onde? Ah, no Pará. Isso aqui aconteceu onde? No Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, ele globaliza uma série de informações negativas parecendo que está acontecendo agora. E a gente acha que isso, não só agora, a gente acha que isso acontece o tempo todo. É. Então a gente acha, nossa, a vida está muito ruim, está tudo ruim. Não está tudo ruim, né? A gente é que vai sendo levado por esse mar de informações e notícias e acha que está tudo ruim. Esse é o problema. Carlinhos, aqui tem a pergunta da Joélia. Está aqui comigo. Como auxiliar assertivamente e acolher pessoas com transtorno de borderline que solicitam auxílios da Casa Espírita? Vamos lá. Primeiro você fala pra gente o que é isso. Então vamos lá. Borderline, né? Também é um outro transtorno. Falei pra vocês, se forem pesquisar, tem transtorno pra caramba, né? Principal característica da pessoa que tem um transtorno de borderline é uma pessoa que tá numa situação limítrofe da vida, né? Então, assim, ela tem as suas situações de vida, de ansiedade, à flor da pele. Então, sabe aquela pessoa que você encontra no mercado gritando e nervosa porque sumiu alguma coisa ou aconteceu algo na sua família? Então, ela vive sempre no limite das suas emoções. Então, é emocionada demais com a tristeza ou com a alegria. Então, ela está no limite e perde o controle emocional. O borderline, ele tem essa característica, né, de descontrole emocional. Tá? Também é uma característica de transtorno. Isso pode levar ao suicídio? Muito. É muito comum pessoas que praticam situações de autolesão e você vai estudar uma característica dela, ela tem uma característica lá de transtorno de humor, ou bipolar ou de borderline, que são muito parecidos. Então, você dá um diagnóstico de borderline, de bipolar, depressivo, ansioso, olha, são meses de análise, tá? Olha lá, então... Aí, como ela perguntou aqui, essas pessoas chegando no centro espírita, né? Chegando com a gente. O nosso tratamento é tratamento de passes, né? Provavelmente, uma pessoa chegando desse jeito, ela vai ser indicada a tomar os passes muito mais ligados à obsessão mesmo, ao lado espiritual. Claro. Né? Embora também tenha o lado físico, que a mente da pessoa está transtornada de alguma maneira. Mas o que fazer no centro espírita? Sendo que acho que tem que ter gente mais preparada no centro espírita para encaminhar essas pessoas, por exemplo, porque tem gente querendo suicídio também, né? Pessoas que estão numa situação muito limítrofe da vida, né, numa questão autolesiva de suicídio ou de estados emocionais como borderline, que estejam numa situação muito elevada, nem a psicologia resolve. O ideal é que a pessoa seja encaminhada para o hospital de saúde mental. Porque lá sim é o lugar ideal para se ter uma solução medicamentosa, sedativa, para o estado emocional que a pessoa se encontra. Tá? Então eu não recomendaria, eu já peguei muitas situações no consultório, na clínica, né, de pessoas que chegam num estado emocional muito alterado e saem até de ambulância de lá. Né? Eu chamo o SAMU para dar esse atendimento. Porque a pessoa, a qualquer momento, pode cometer uma situação lesiva. Então, o ideal é que, aí sim, o medicamento vem de uma forma extremamente útil, né? Para acalmar. Eu acompanho a doutora Beatriz, que é psiquiatra famosa aí na rede social, que tem vários livros escritos, inclusive um dos mais famosos é Mentes Perigosas, que ela fala muito sobre a psicopatia. E ela diz num programa com outro médico muito bom, psiquiatra, que eles falam assim, olha, nós atuamos como bombeiros na saúde mental. Né? Então, quando o paciente chega nessa situação, a gente vai sim para o trabalho medicamentoso. Mas o ideal é que uma pessoa que tem uma tristeza qualquer ou uma situação de trauma, seja ele qual for, né, e que seja, assim, claro, numa situação tranquila, de acolher e trabalhar questões na psicoterapia. Mas se a pessoa chega numa situação de exaltação nas suas emoções, o ideal é que vá primeiro para um processo medicamentoso, né, e depois, de uma forma calma, ela passe a analisar a história de vida dela e o que ocorreu. Tá? Então, nós não recomendamos, de hipótese alguma, que procure uma pessoa no estado desse, de borderline excessivo, nenhuma instituição que não seja hospitalar. O que acontece muito, assim, tem gente que procura a gente assim no centro espírita. Uhum. Né? E, na realidade, eu falo também para as pessoas, passe não resolve esse problema, não. Não adianta você ficar, pode tomar trilhões de passes, não vai resolver. Se a pessoa não tomar remédio para poder alterar o estado de humor, aí sim o passe vai ajudar. Porque aí. E na psicologia é a mesma coisa, a gente recomenda o mesmo. Se está num estado de exaltação muito grande, eu já mando direto para a psiquiatria, que o psiquiatra é o profissional médico adequado para essa situação de bombeiro, de apagar um incêndio. Porque tem gente que quer se desfazer do parente, parece, né? Ele quer levar no centro espírita achando que lá é milagre, achando que lá vai, a gente vai impor as mãos na pessoa e ela sai de lá, né? Igual e no consultório de psicologia também não é o lugar ideal para uma pessoa assim, tá? Ela tem que ir para uma situação hospitalar, para acalmar, para sedar aquela emoção. E às vezes a gente não sabe nem quem está doente, se é a pessoa que a pessoa está levando ou quem está levando está doente, porque os dois são igual. Né? Pode ser que ambos, né? Já aconteceu de mãe levar a filha, chegar e vai conversar comigo porque é desse jeito, porque é desse jeito, porque é desse jeito, desse jeito. Aí eu converso com a mãe e converso com a filha. Aí daqui a pouco teve uma que eu cheguei e falei, ó, vocês vão sair daqui direto para ser atendido no pronto-socorro, né? Onde eu vejo muito isso no atendimento infantil. Né? Quando eu atendo criança, a criança ela vem ali com uma questão sintomática. Né? O disparador dela muitas vezes são os pais. Exatamente. Ele falou, então, você também tem que passar, viu? Você também tem que passar. Eu brinco que eu digo assim, atender criança é atender a família. Né? Dá um trabalhão danado, porque você tem que sensibilizar esses pais... Né, para que eles passem por um processo terapêutico para lidar com os desafios que o filho traz, ou a filha. Deixa eu fazer outra pergunta para você, o Alan. O José Costa pergunta, qual a influência das personalidades das vidas passadas nesses transtornos? Então, tem uma questão, então vamos entrar nessa parte mais espiritual, né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, na parte 2, pergunta, se eu não me engano, 370, que ela fala sobre essa questão do sujeito, que ele pergunta, né, Allan Kardec, sobre essa questão da pessoa que tem uma disfunção cerebral, que vem com isso, né, de outras vidas. Então, não estou falando como psicólogo agora, tá? Então, assim, o que que ocorre, que eu achei muito interessante a resposta para essa questão, que ele fala assim, o aparelho cerebral, ele é utilizado conforme as faculdades que o espírito traz. Né? Então, se o espírito traz faculdades com situações maléficas ou de vidas passadas que estejam ali trazendo um prejuízo para ele, o aparelho cerebral ele não vai acompanhar. Então, se o sujeito vem com deficiências morais, intelectuais, de faculdades de vidas passadas, ele vai ter uma dificuldade imensa, né, em trabalhar suas questões de vida atual. Então, sim, olhando pela ótica espírita, pela lógica espírita, nós somos seres, assim, milenares, de milhões de anos, né? E a gente vem trazendo as experiências e vivências para essa vida atual. Então, se a gente veio de experiências passadas, de traumas, de situações de conflitos internos, externos, a gente vai carregando isso até chegar numa determinada vida que vai vir ou uma situação de acerto, né? Ou de melhoria, ou de missão até muitas vezes. Né? Então, assim, a gente traz, sim, nós somos o conjunto de tudo aquilo que nós aprendemos. Né? Então, na psicologia, a gente trabalha esse aprendizado na vida atual. Por isso que a gente leva com extrema importância a primeira infância. A primeira infância, que vamos dizer assim, que ela pode ir do 0 a 12 anos, a infância, né? A gente chama... Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem até 12 anos. A gente se preocupa muito porque é ali que a gente vai dar o printing da personalidade do sujeito. Ah, não tem como mudar mais depois que fica adulto? Claro que tem. Vai dar muito trabalho, muita terapia, muito entendimento de vida. Mas se você tem uma infância de adequação, né, que você tem pais, cuidadores com um olhar afetivo para essa criança, para encaminhamento para a vida, você vai ter menos dificuldades em lidar com a vida adulta. Então, por isso que a psicologia se preocupa tanto com a primeira infância. Ela é primordial, né, no nosso entendimento para o sujeito adulto. Tem um livro da Marianne Williamson, chamado Idade dos Milagres. Lá ela diz que o que a gente fizer com a criança até os 5 anos, ele grava. Uhum. E aquilo às vezes cria problema para a vida inteira. Uhum. Aquelas coisinhas que o pai às vezes fala com a criança, achando que a criança tem 5 anos, não entende. Entende e muito. Olha, cientificamente falando, a atividade neuronal infantil, a gente está num ciclo, né, gente? A gente nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Uhum. Então, assim, a atividade infantil, principalmente neuronal, nas conexões com o mundo, no aprendizado e na plasticidade cerebral, são os maiores. E a gente desenvolve plena capacidade neuronal até os 25 anos de idade. Neuronal. É. Então, assim, de produção de neurônios, de comunicação, de sinapses. Então, a gente está o tempo todo aprendendo com o mundo. Então, se a gente tem uma atividade neuronal intensa na primeira infância, nós vamos absorver o mundo. Então, toda e qualquer experiência infantil, ela pode sim gravar pro resto da vida. Agora, você imagina uma criança que sofre um abuso, um bullying, um trauma infantil, né? O trabalho que dá depois para a gente reorganizar, ressignificar tudo isso com esse adulto ou esse adolescente, né? Olha, os casos de psicose, por exemplo, que o mais famoso transtorno é esquizofrenia, que não tem marcador biológico, ele se dá entre infância e adolescência. Agora, tenta imaginar uma criança de 11, 12 anos de idade, cheio de traumas, cheio de bullying, de abusos, e ainda vai para o uso da drogadição. O que você acha que vai acontecer com esse adulto lá na frente? Não vai dar muito certo isso, né? Então, assim, a esquizofrenia começa lá. Tem muita gente que fala, ah, mas na idade adulto, o cara desenvolveu uma... Não, desenvolveu uma parafrenia. Mas o mais comum da esquizofrenia é, sim, lá na adolescência e na infância. Começa ali. Parafrenia? É uma esquizofrenia tardia, né? Uhum. Mas os traumas infantis e na adolescência são os maiores indicadores para a esquizofrenia. Falando um pouquinho da doutrina espírita nesse assunto, o André Luiz, né? Porque o André Luiz, que a gente que é médico também, né? Que estuda bastante isso do lado espiritual, ele conta pra gente que a reencarnação não se completa na hora que a gente nasce, né? A reencarnação ela se completa ali por volta dos 7, 8 anos de idade. Então, até 7, 8 anos de idade, a criança está com um pé lá e outro cá. Uhum. E é como se ela existisse um bloqueio nela para ela aceitar tudo o externo, tudo que acontece de fora para dentro. Então, é como se ela chegasse e falasse, você não tem personalidade, sua personalidade está guardadinha, você vai captar tudo que seus pais estão ensinando para você e tudo que você está vendo no mundo. Uhum. Então, até 7, 8 anos de idade. Porque com 7, 8 anos de idade, ela começa a recordar perispiritualmente de tudo que aconteceu com ela em outras encarnações. E ela vai colocar na balança isso aí, inconscientemente ela vai colocar na balança, né? O que é melhor para mim? O que eu estou aprendendo agora ou o que eu tinha antes? Então está muito arriscado o que ela tinha antes ser coisa ruim e ela achar que é melhor do que está agora. Que é essa época, que por isso que entra na idade do aborrecente, ele começa a questionar muito, começa todas essas coisas. Então, a primeira, como você falou, a primeira infância é a mais importante de todas. E olha que interessante, né? Na psicanálise, Freud dizia que existe uma fase da vida infantil que a criança fica no estado de latência. Uhum. Olha só como é parecida a analogia, né? Você trazer na ótica espírita e eu trazer na ótica psicanalítica, né? Então, assim, a criança fica no estado de latência e ela desenvolve capacidades naquele período da primeira infância que se forem extremamente positivas num campo de... Quando eu falo positiva, não é validação de tudo que a criança faz, tá? Existe uma diferença aí. Educação também é dizer não, tá? Para muitas situações, até para a proteção da própria criança. Né? Então, assim, nesse período de latência, que Freud disse que é uma latência sexual, a criança fica num estágio de aprendizagem. Mas onde ela vai desenvolver suas melhores capacidades são justamente depois de 6, 7 anos, naquela segunda infância ali, até os 12. Porque a gente vê assim, por exemplo, a gente olha para nós, né? Todos nós aqui já passamos dessa infância, já passamos. E a gente sabe o que, que a gente fazia na hora que, que essas informações começaram a chegar para a gente. Ali depois dos 7, 8 anos de idade, aqui a gente começa assim, parece que a gente sabe o que a gente quer, parece que a gente é o máximo, né? Então a gente engana o pai, engana a mãe, você mente, você começa a criar situações. Por quê? Porque você está querendo se dominar já. Seu perispírito já está falando mais alto. Agora, se você teve uma boa educação, se você teve todo esse apoio ali naquela idade, você vai seguir aquela norma, né? Você vai seguir aquilo. Agora, se a gente deixar a criançada por conta da internet, já viu o que, que vai acontecer. Ah, não. Terceirizar dessa forma, a gente está vendo o prejuízo que está dando aí, né? A gente está agora no momento de uma geração de 20 anos para cá, 22 anos, que a gente chama de geração Z. São os Zoomers. Então, nós tivemos Boomers, né? Que é o pessoal dos anos 60, ali, 50. Depois tivemos Millennials. Né? Então, assim, não é uma nomenclatura da psicologia, é do senso comum. E agora está a geração Zoomers. Né? O que é essa geração? É uma geração totalmente interconectada. Então, tudo para eles é uma conexão virtual. Então, você vê aquelas crianças, por exemplo, que você pergunta, quantos amigos você tem? Você fala, eu tenho 350 amigos. Não tem, né? São amigos online, né? Que participam de jogos ou de rede social. Né? A gente se preocupa muito com essa metodologia educacional dos pais. De, numa situação de não conformidade, não dar conta daqueles filhos, eu dou o smartphone para ele que pega toda a atenção daquela criança. Aí nós vamos ter problemas de déficits atencionais. Né? Então a criança tem uma atenção que a gente chama atenção difusa. Ela fica vendo várias coisas, várias telas ao mesmo tempo no celular e fica focado unicamente naquilo ali. Né? Aí qual que é o prejuízo disso? Eu não tenho experiências sociais. Eu não tenho experiências motoras. Né? Eu tenho dificuldade de me relacionar. Então essa geração está assim, que você precisa estar o tempo todo dizer o que ela tem que fazer, porque ela não tem experiência do fazer, a não ser no mundo virtual. E a gente sabe que ali não é o suficiente. O Ari Rangel tinha feito essa pergunta aqui, eu acho que é isso, né? Bom dia, Vivencianos. Pergunta, quais as implicações da vida moderna na nossa saúde mental, principalmente a das crianças? Você não respondeu. Terrível, né? Eu não aconselho assim, smartphone, internet para criança, se puder levar até os 12 anos de idade, seria ótimo. Dizer que não existe esse mundo também seria muita estupidez, né? Então, os coleguinhas de sala todos têm um smartphone com 8, 9 anos de idade. A questão é a quantidade que a gente vai dar de acesso para essas crianças. Precisa ter regulação. Não só nas redes sociais, como também nos videogames, tá? Eu queria só fazer uma pergunta. Por que as crianças de hoje não aceitam não? Quando você diz não, dá um xilique, se atira no chão, esperneiam, fazem uma série de atrocidades, gritam dentro do supermercado, fazem um escândalo danado quando quer alguma coisa e a mãe diz não, não pode. Então, nós temos aí uma questão cultural de tempo, né? Então, antigamente nós tínhamos uma situação de autoridade paterna e materna muito forte, principalmente do pai, né? Tinha aquela questão do pátrio poder. Era bom? Não estou dizendo que era bom, né? Mas assim, a autoridade familiar em casa existia e muito forte, né? Hoje em dia nós temos uma dificuldade de dizer não porque a gente também tem problema de regulação emocional, né? Então pais que não mantêm a firmeza na diretriz de educação para seus filhos acabam na facilidade ali daquele momento permitindo. E o que, que a criança faz quando ela fica nesse estado emocional desregulado? Ela quer testar você. Ela quer saber quais são os limites dela. E quem é que dá os limites da criança? São os pais. É os pais que devem dar esse limite. Não é a escola, não é a tia, o tio, a não ser que sejam os cuidadores principais, né? Mas se são os pais, são eles que têm que dar. Olha, agora não, nesse momento não, e se fizer o escândalo, espera se acalmar, porque tudo passa. Se você ceder àquele escândalo, ela vai fazer de novo. É uma consequência da aprendizagem, é uma questão cognitiva. Aprendizado para todo mundo, né? Para o adulto e para o coisa. Porque na nossa época era muito mais fácil, era só levar um tapa na orelha que na hora parava. É, né? É claro que a gente não recomenda, né? Nenhum tipo de violência contra a criança, né? Eu sou defensor disso, né? Mas era mais fácil. Mas então, né? Aí era autoridade por medo. Né? Mas antigamente, fala-se em tatuagem hoje, né, Alan? Oi? Fala assim, tatuagem hoje. Quando a gente era criança, eu tinha tatuagem da Havaiana na traseira. Era Havaiana. Da Havaiana. Ficava semana aquela Havaiana desenhada vermelhinha. Olha, ainda bem que esses tempos passaram, porque criaram muitas crianças, adultos de hoje, com trauma porque apanharam na infância, né? Então, assim, não é a recomendação nossa. Mas, assim, então, o que eu recomendo... Então, ficou mais difícil ou mais fácil? Ficou muito assim, mais difícil. Muito mais difícil, né? Porque hoje você tem que educar pelo diálogo. Dá mais trabalho, gente. Então, bem-vindos os pais de agora. Vai dar trabalho, sim, porque é no diálogo, é no exemplo. O que a gente recomenda é ter firmeza de propósito. Então, como, por exemplo, Mário Sérgio Cortella fala, né? É um filósofo famoso, ele comentava assim, meu pai chegava e dizia assim, você vai sentar aqui à mesa e eu vou te servir, ou você vai aguardar todo mundo para poder ser servido. É. Né? Então, existia uma alteridade ali. Existia uma situação de hierarquia. Estava claro isso para a criança. Né? Pai é representação de segurança. Né? Mãe de afeto e acolhimento. Ambos podem trocar esses papéis? Claro que sim. A questão hoje é que os pais estão assim, qualquer grito da criança, qualquer espasmo que ela tenha, dá o celular para ela. Cede ao que ela quer. E aí isso não se educa, gente. Ou pior, né? Televisão, né? Ou pior, né? Aí tem um outro problema, né? Ou pior, eu terceirizo a educação para a escola. É o professor que dê conta. Também não é o caminho. O professor não está ali para educar teu filho. Né? A educação é pedagógica com outras questões. Né? A educação de casa tem que vir, né? Porque, desses cuidadores. É, porque às vezes a gente está falando assim também, por mais velho, que era fácil dar um tapa na orelha, né? É, eu também fui criado pelo exemplo. Eu não fui criado apanhando. Né? Nunca apanhei do meu pai nem da minha mãe. Né? Fui criado pelo exemplo. Mas via um monte de criançada, de moleque apanhar pra caramba. Era educação pelo medo, né? Exatamente, né? Agora, o que que acontece? O que a gente vê hoje mesmo é criança tomando conta de pai e de mãe, ao invés de ser o contrário. Criança mandando em pai e mãe. Infelizmente. Então, por isso que eu falo que é muito mais difícil hoje, muito mais difícil. O que eu digo sempre assim é o seguinte, a criança não dá escândalo no shopping. É só consequência. Aquele escândalo no shopping, ela já está fazendo em casa há muito tempo. Sem dúvida nenhuma. Né? Você quer ver uma coisa que vem muito para mim no consultório? Pais que falam assim, eu não sei mais o que fazer porque ele só come bobagem o dia todo. Aí a primeira pergunta que eu faço para os pais é assim, é o teu filho que vai ao supermercado fazer compras? Não, somos nós. Então é vocês, pelo exemplo, que tem que mudar esse comportamento. Vocês precisam começar a ter uma alimentação melhor. Aí a gente vê que não é a criança que tem um problema de obesidade infantil, são os pais. Então, olha o exemplo que você acabou de falar agora. Então, se eu tenho uma família com estilo de vida saudável, teoricamente esse filho também vai ter. A não ser que tenha alguma questão genética ali ou de disfunção orgânica. Mas a teoria diz, né, que vai ter também uma vida saudável. Tá? Então, assim, é muito reflexo do comportamento dos pais, dos cuidadores. A responsabilidade é muito grande. O seu Rui comentou com relação à televisão, antigamente a gente tinha isso, né? Eu vi uma chargezinha que eu achei muito interessante que diz assim, que mostra, né, a imagenzinha nos anos 70, 80, a mãe indo lá buscar o filho, né, pela orelha, assim, para dentro de casa, vem já para casa, tal. Hoje aparece a charge da mãe empurrando o filho de dentro de casa para brincar para fora. Vai brincar, pelo amor de Deus, sai desse computador, desse celular, tal. Qual que é o problema que eu vejo nisso, né? Que eu acho muito interessante. Antigamente nós tínhamos a televisão, que era uma distração, né, para todo mundo. Hoje ainda mas a internet veio com tudo e atropelou um pouco isso. Só que a televisão, ela ficava na sala, né? A gente ia lá, o pai vinha, a mãe olhava o que o filho estava vendo e desligava. o smartphone está na palma da mão, eu levo ele para todo lugar. Então a criança, quando tem acesso ao smartphone, ela leva para a escola, para brincar, ela leva para todo lugar. É como se ela estivesse carregando a televisão junto com ela para onde ela fosse. Esse é o prejuízo, gente. E quem dá a diretriz da quantidade desse tipo de acesso são os pais ou cuidadores. Legal, mas aí, como você está falando, pai e mãe hoje trabalham fora e não tem tempo. Então terceiriza, como você disse, para os professores. Terceiriza a educação. Para os psicólogos e psiquiatras, que têm um trabalho tremendo para poder colocá-los no caminho correto, e chega em casa e os pais continuam estragando. Então, aí você tem um exemplo positivo na instituição escolar, um exemplo positivo até de um outro cuidador, de uma pessoa que está ali cuidando da criança, né? Eu espero que seja sempre positivo. Aí chega em casa, a criança vê o oposto de tudo isso. Imagina a confusão na cabeça de uma criança vendo exemplos diferentes com cuidadores que deveriam dar uma unicidade, né, para essa educação de forma diferente. Então, o que acontece com essa criança? Vai desenvolver um transtorno de hiperatividade. Vai desenvolver uma deficiência de foco atencional. Então, assim, TDAH, que está na moda agora, né? Eu diria que é moda, tá? Tem muito a ver com o diagnóstico. Então, a criança vai lá, é atendida pelo seu médico, pediatra ou psiquiatra, e em 15 minutos sai com diagnóstico TDAH e com um pacote medicamentoso da tal famosa Ritalina. Isso é um crime, né? E o que eu vejo acontecer com adolescente também? Ah, eu estou com dificuldade de estudar, não tenho foco, não tenho atenção. Vai para a psiquiatria. E hoje está sendo medicado com um outro medicamento, não posso falar o nome aqui, né, seu Rui? Por questões de direitos autorais, né? Mas está sendo medicado, por exemplo, com Vinvanse, né? Que é parecido ali com metilfenidato, mas são sais de anfetamina. Então eu estou dando anfetamina para o meu filho se concentrar em fazer as provas, vestibular e até concurso público, e isso não vai dar muito certo lá na frente, porque a gente fica dependente disso. Sim. Né? Então olha só a geração que nós temos, uma geração que está tendo acesso à saúde medicamentosa. Alan, o que está acontecendo também, que está aumentando o número de crianças autistas? Acredito também que seja por conta do excesso diagnóstico. O transtorno do espectro autista, que agora a gente chama de TEA, né? Ele tem variações. Hoje a gente tem 3 variações do TEA. Em algum momento ali, o médico, que ele é a autoridade para dar diagnóstico médico, né? Não psicológico, mas médico, ele vê se a criança se encaixa num questionário de escalas. Essa escala foi preenchida pela escola, pela família e pelo médico. Né? E se ele se encaixar em alguns daqueles sinais, daqueles sintomas, ele dá o diagnóstico. Quando ele tem dúvidas e ele quer um estudo maior, ele encaminha para uma especialidade da psicologia, que é a neuropsicologia. Aí lá a criança vai passar por uma bateria de testes, principalmente cognitivos, né? São testes voltados para a inteligência, muitas vezes, e para foco atencional, e ali vai sair uma hipótese diagnóstica, né? Então, assim, o autismo existe? O transtorno espectro? É claro que existe, né? O que eu questiono é que talvez estejamos num caminho de excesso diagnóstico, com interesse mercadológico medicamentoso. Legal, legal. Olha só, vamos fazer um intervalo, senão daqui a pouco termina o programa. O papo está muito bom, né? A música que nós vamos colocar agora é do Brilhe a Vossa Luz com Carlinhos Conceição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Morrer como vivi, curioso estar vivo. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o nosso querido amigo psicólogo Alain Lima da Silva, falando sobre ansiedade e depressão. Pessoal, teremos o sorteio aqui do livro do Alan no final do programa e tem que ligar para nós, 3921-3009, vale a pena. Então, ninguém ligou ainda, então você tem grande chance de você ligar agora para ganhar o livro. Ansiedade e depressão, o ciclo perverso do diagnóstico da prescrição, produção e venda do psicofármaco. É difícil essa palavra. Psicofármaco. Aqui eu vou colocar aqui na câmera, mais fácil. Ó. Então liga aí para nós, 3921-3009, para você ganhar esse livro do Alan autografado. A gente, ó. Além do sorteio, tá, gente? Ligando aqui para concorrer. É, tem também disponível no site da Amazon. A gente mandou o link lá no YouTube e no grupo também do WhatsApp, do Vivência. É só clicar lá, porque além de adquirir o livro, que é muito interessante, parte da venda também vai ajudar aqui o Vivência Espírita, tá bom? E aproveitando, gente, comentar aqui, né, sobre a nossa enquete de hoje. Pedir para todo mundo participar lá. A pergunta que nós fizemos hoje é: você sofre de ansiedade ou depressão? Aí tem as opções lá, se de ansiedade, depressão ou ambos, tá? É importante todo mundo participar, interagir, curtir, compartilhar o link aí do YouTube, interagir nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no WhatsApp, tá bom, gente? E mandar perguntas para nós aqui, que tá muito interessante o papo de hoje, é isso aí. Legal. Alan, tem outra pergunta do Daniel de Mello. Alan, qual o risco das doenças espirituais não diagnosticadas serem tratadas como transtornos e com uso de remédios? Um perigo enorme. É, a possibilidade de do olhar, né, médico para a questão do corpo, pela uma questão biomédica, é muito grande. Então, assim, a análise que se faz é sempre sintomática. Então, o sujeito chega para atendimento e se apresenta com sintomas, por exemplo, no caso de obsessão, né, no espiritismo, a pessoa chega relatando que está ouvindo vozes, que está vendo coisas, que está sentindo arrepios quando vai dormir, ou que tem pesadelos intensos, ou que conversa com algum ente que ele não identifica, o médico vai ter um olhar para isso, não espiritual. Ele vai ter um olhar para aquele corpo que sente aquilo. E para ele dar um diagnóstico de esquizofrenia é muito fácil, né? O que, que seria esquizofrenia? É você perder o contato com a realidade. Você viver um mundo de fantasia, né? Sabe aquela pessoa que diz para você: olha, eu preciso ir embora agora porque tem um disco voador me esperando e eu preciso me ausentar porque eu preciso conversar com uma entidade que está me aguardando de um outro planeta. Se você falar isso para um médico, ele já vai dizer: olha, essa pessoa tem uma questão de fantasia, tem uma psicose. Como é que se trata questões de psicose? Medicamento. Entendi. Para trazê-la para um campo de realidade. Na psicologia, não. Primeiro que a gente não medica ninguém, né? A gente nem tem autoridade para isso. É só o médico que pode fazer isso, tá, gente? O psicólogo, a psicóloga, ela vai trabalhar essas fantasias. Olha como é diferente. Freud trouxe isso justamente para a comunidade médica de sua época e foi chamado de louco, né? Falou: não, isso daí não vai funcionar nunca. É, ele trabalhou muito a questão da escuta terapêutica. Ao invés de eu tratar a pessoa com medicamentos ou com algum tipo de incisão no corpo, vamos ouvir essas questões. E o que foi muito comum para sua época, ali, nós estamos falando de 1900, tá? E Freud era neurologista, tá? Entre 1900 e 1910, quando ele foi trazendo a sua teoria, ele veio basicamente tratar questões de histeria feminina, que eram as mulheres histéricas, né? Tratamento para mulher histérica na época, que era muito comum, hoje quase não tem histeria, né? Nem se usa mais esse termo, nem está mais presente nos códigos. Mas nessa época vivia-se uma histeria feminina. Aí você vai perguntar: qual que é a origem dessa histeria feminina? Cultural, social. Olha a repressão que a mulher passava nessa época, inclusive sexual. Hã? E aí vai tratar como isso? O medicamento? No caso da Ritalina, por exemplo, que o seu Rui comentou, né, que eu lembro sempre desse fato, né? Se você, esses dias eu estava lendo sobre a história de Einstein, a infância dele, quase ninguém fala, né? Einstein, se pegasse Albert Einstein hoje e trouxesse para os dias atuais, seria uma criança hiperativa. Ou autista, com TEA. Ele foi começar a falar com quase 5 anos de idade. Então, se eu pegar isso como sintoma, eu já dou o diagnóstico para ele e trato. E se eu tivesse tratado Albert Einstein com Ritalina, será que ele teria desenvolvido a teoria da relatividade? Provavelmente não. Então, a gente precisa entender que muitas vezes crianças vêm com essa atividade, essa hiperatividade toda, para nos mostrar algo. Ou em alguma situação de genialidade. E a gente está suprimindo essa pulsão que ela tem para a vida, né, de uma forma sedativa. Será que esse é o caminho? Então, sim, respondendo à pergunta dele, pode acontecer, sim, de você chegar com sintomas, né, ou com histórias e trazer esses relatos para um médico, psiquiatra, tá? E ele, sim, entender aquilo como sintomático que se encaixa naquele código de transtornos e vai passar um tratamento medicamentoso para você. E medicamento para psicose são fortíssimos, tá? Legal. Tanto é que a receita tem que ficar retida na farmácia, tem um controle enorme da Anvisa em cima disso. Você faz? Olha só, tem o nosso amigo Zazul Moura, que é o Ari, nosso amigo Ari lá do Rio Grande do Norte. Está lá em Natal, ele está fazendo uma pergunta aqui interessante, que eu gostei. Já tem a resposta para ele, viu? Eu tenho a resposta. Você gostou, não sei se vai ser bom para ele ou para mim. Né? Você vai fazer a resposta. Você vai fazer a resposta médica e eu vou fazer a resposta psicológica e eu vou fazer a resposta. Ele está perguntando assim: se a pessoa careca tem relação com a inteligência? Ele diz que o Espiridião Amin disse que ninguém nunca viu um careca pedindo esmola. Você tem a resposta? Eu não tenho relação nenhuma. Não. Eu tenho a resposta. Porque o mendigo pede com touca. Então, você nunca vai ver um mendigo careca. Não, não tem relação nenhuma. Tá com inteligência, né? Agora, fala assim, até a cabeça, o cara tem um cérebro muito grande e tal. O que adianta eu ter um equipamento cerebral fantástico se eu não tenho a capacidade de usá-lo, né? Então, não adianta nada. Se eu não for aprender pela leitura, literatura, música, cultura, meu aparelho cerebral ele vai ficar ali parado, né? É um equipamento fantástico sem uso. Sim. Não tem sentido. Catarina Souza tem uma pergunta. Os exercícios físicos podem ajudar nos transtornos? Muito. Muito. Olha, eu trabalho no livro. Eu não vi. Eu coloco no livro, não lembro qual capítulo, que eu falo sobre o eixo nutrição, atividade física e atividades sociais. Nesse eixo de nutrição, atividade física e atividades sociais, gente, não foi à toa, foi muita pesquisa. Então, assim, aliás, para escrever um livro desse, foi muita pesquisa, de muito artigo científico, muitos livros, né? E eu trouxe muito essa questão da atividade física estar relacionado com produção de serotonina, de dopamina, de adrenalina, né? Daquela questão da sensação de prazer. Todo mundo que faz uma atividade física, claro, se não se lesionar, obviamente, ele vai ter uma sensação de prazer muito grande, porque naturalmente eu libero esses neurotransmissores que me dão sensação de prazer, né? Lembra que eu falei no começo do programa que a maior parte da nossa serotonina é produzida no trato intestinal, no trato digestório? 80% da serotonina vem lá. Então não é melhor eu ter uma alimentação saudável e produzir mais serotonina de qualidade e ter uma vida mais saudável? Tem uma pessoa aqui que está fazendo essa ligação aqui. Eu esqueci agora tem que eu passei todo aqui sentido. A ligação com os intestinos que as pessoas estão falando atualmente. Olha, quem tem problema de intestino... José Costa, né? Tem indicativos para depressão, tá? É muito estudado a questão endócrina pela comunidade científica nessas questões de humor. E outra coisa... São coisas assim, olha, intestino irritável, má alimentação, sem atividade física, pouco sol, quem não produz vitamina D, quem tem deficiência de B12, está muito associado a estados depressivos, e você sabe que o complexo B está na carne vermelha, né? Então quem é vegetariano, não consome, precisa fazer reposição, claro que isso sob orientação médica, tá? Vá ao seu médico, faça os exames. Aí tudo isso que eu estou te falando tem marcadores biológicos. Aí é com o médico, tá? Para estar tratando essas questões. Aqui quando a gente estava falando do... Não, esqueci. Agora esqueci o que eu ia falar. É algum transtorno? Será? Transtorno do esquecimento. Eu ia falar um negócio legal, esqueci. Elete Dalpino. Aqui no Dalpino, ela concorda com você, Alan, porque ela trabalha para apoiar os pais a conversarem ao invés da intimidação e da coerção. Como não julgar e oferecer as dicas para pais que foram educados da forma antiga? Então vamos lá, gente. Primeiro, assim, filhos não vêm com manual, né? Então a gente vai aprendendo geração em geração aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Teoricamente a gente aplica e aprende um pouco mais e vai se melhorando, né? Então, assim, educar filhos não tá fácil, tá muito difícil. Tá? Então, a gente precisa ter muita paciência, muita calma, né? Muita calma nessa hora, né? E acompanhar os filhos de forma afetiva. É um desafio para os pais. As crianças nos desafiam todos os dias a sermos melhores, né? Então, quando uma mãe ela entra para um período gestacional... ela também vai se tornar uma pessoa que vai ser responsável por uma outra e vai se tornar mãe. Até então ela é uma mulher, né? E depois ela se torna mãe. E o desafio é, como é que eu me torno mãe e mulher ao mesmo tempo? Então é muito difícil, não é fácil. Não sei se eu respondi a pergunta dela, se tem mais alguma coisa. Isso mesmo, ela tem pergunta depois aqui. Ela complementa com outra pergunta. Vamos lá. Depressão é excesso de passado ou olhar para o futuro? Então, resumidamente, tá, gente? Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Uhum, então, pega por esse ângulo aí que você vai entender melhor esses transtornos, né? Uhum. Então, o sujeito que vive só o presente o tempo todo, não lembra que tem passado nem futuro, ele vive estressado. Ele vive buscando algo o tempo todo que muitas vezes nem ele sabe o que é, né? A pessoa que fica lá no passado o tempo todo, ai, meu trauma... Não estou dizendo que não existiu. Uhum. Existiu um trauma, um bullying, um abuso. Como é que a gente trabalha o passado? Ressignificando ele. Então, no processo terapêutico, a gente vai trabalhar um novo sentido para aquela dor. Então, se a pessoa teve uma situação muito difícil no passado, não tem como apagar isso da nossa mente. Não existe essa tecnologia. Vamos apagar isso daí. Olha, esquece isso que a gente resolve. Não tem como. Como é que a gente faz isso? Vamos dar um novo sentido para essa dor? Vamos trabalhar essas dores de uma outra forma? Vamos entender que é possível superar, né? E a pessoa que chega extremamente ansiosa no consultório, olha, vamos trabalhar esse excesso de futuro? Ninguém tem na Terra, e vocês sabem melhor do que eu disso, a capacidade de prever o futuro. Né? O futuro é agora, a gente está construindo o tempo todo, no presente, né? Então não dá. É possível programar um futuro um pouco mais tranquilo para a minha vida? Claro que é. Mas eu não posso ter a certeza do que vai acontecer lá na frente. Então, quando eu fico o tempo todo pensando o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer comigo, eu fico ansioso. Nós tivemos um exemplo fantástico na pandemia de Covid-19. Né? Ali foi uma oportunidade de aprender sobre muita coisa. Primeiro, entender que o planeta Terra, o mundo, não é um grande hospital. Né? O que, que a gente fez? A gente... tranca todo mundo em casa, ninguém vai sair de casa, porque senão vai todo mundo morrer. A gente viu que não é bem isso. Então a gente não pode tratar o mundo todo como um grande hospital. Quem tinha alguma predisposição para algum transtorno na pandemia de Covid-19 foi. Uhum. Né? A pessoa desenvolveu mesmo. Quem já era ansioso, né? E ainda desenvolveu uma fobia, né? O tempo todo lavando a mão, o tempo todo álcool em gel, aquela máscara, aquela loucura toda. Era necessário? Claro que era. O Carlinho falou que as mãos dele estão frequentando a AA já faz tempo. Faz tempo. Então, assim, olha, quem tinha algum problema de neurose ali, né, de fobia, foi ao extremo na pandemia. Né? Tudo eu. E hoje, gente, acreditem, o fármaco, aí, o princípio ativo mais vendido do mundo hoje, né, é o IFA, né, que é um insumo para as vacinas, para os imunizantes de Covid-19 e as suas variantes. Então, ou seja, a indústria aí teve um benefício fantástico, uhum, com tudo isso, né? Alan, o Luiz Antônio da Silva está perguntando o seguinte para você, né? Eu vou fazer essa pergunta junto com outra pergunta da Deise aqui também. O Alan tem quantos filhos? Conseguiu esse equilíbrio na criação? Perguntando para você, né? Como eu falei, olha, não vem com manual, gente. É muito difícil, né? Mas aí a Deise aqui, Chiachirine, ela faz o seguinte. Ela diz que tem 65 anos e fico com meus netos, 12. Nossa, 12 netos, meu Deus do céu. Você vai direto para o nosso lar. E ainda tem os gêmeos de 8 anos. Idade difícil. Minha filha já bloqueou o tempo para uso da internet. Mas eles descobriram como desbloquear, claro. Né? Fica difícil, né? Fala, pois a mãe tem depressão e faz tratamento. Recorro sempre à espiritualidade. Tem jeito de responder para esse pessoal aqui? Ó? Vamos lá. Tenho filho, sim. É um desafio muito grande, uhum, né? Educar nesse mundo de agora. Terceirizar é muito fácil. Eu acredito que 12 filhos é um desafio assim gigantesco. No caso, ela está falando 12 netos. Pode ser que seja de mães diferentes. Sim, pai, sim. Né? Mas imagina, uhum, o desafio dessa senhora, uhum, com 12 netos. Uhum. Uma senhora que vem de uma outra geração, né? De uma geração que não é da internet. Provavelmente eles enrolam ela direto na internet. Sem dúvida nenhuma, né? Dentro do processo criativo deles lá, eles estão se desenvolvendo e fazendo o que tem que ser feito, né? Mas imagina o desafio dessa senhora em lidar com 12 netos da geração atual. Olha, não deve ser muito fácil. E uma mãe numa situação de depressão. Então, olha o desafio, né? A mãe passando por um tratamento, 12 netos com uma senhora, como ela está dando conta, eu não sei, né? Mas está fazendo o melhor que ela pode, não tenho dúvidas disso, né? Mas é um desafio muito grande. Ela está dizendo, pelo amor de Deus, gente, 3. Ah, não são 12? Ela colocou 12. Ela quer. É um de 12 e os gêmeos. Ah, bom, legal. Ah, ok. Então, assim... Melhorou um pouco, viu? Vamos consertar um pouco. Vamos dizer que os três dão um trabalho de 12, né, para ela, né? Aí a Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda tem uma pergunta para você. Sobre a importância da arte na formação das crianças, você poderia explicar a importância da literatura desde a tenra idade dessas crianças? Excelente pergunta, muito boa, que bom, agradeço muito ela pela pergunta, né? Bem pontual e atual, né? Olha, gente, a arte é a projeção da alma, então, assim, toda criança projeta, tá? A sua alma, a sua criatividade através da arte. Então, eu sempre brinco e falo para pais assim, pais, quando teu filho pequeno, né, a tua criança vier com você te mostrar um desenho, acolha aquele desenho como se fosse uma projeção de sua alma, de toda a sua criatividade. Para vocês terem uma ideia, no tratamento de criança, tratamento infantil, tem muita criança que fala para os pais assim, pai, eu brinquei com o tio a sessão inteira. E os pais falam, pô, eu estou pagando um psicólogo para brincar com meu filho. A gente está assim brincando ali porque toda a nossa investigação e análise é lúdica, né? Ali a gente está colhendo uma série de informações de projeção daquela criança. A criança não senta para falar comigo, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre as suas experiências. Não, ela projeta na arte, no desenho, no brincar. Então é tudo muito lúdico, tá? Na questão da literatura, eu trabalho muito leituras infantis dentro do consultório, né? E tá aí o grande desafio, né? Crianças com a hiperatividade não conseguem fazer leitura. Primeiro porque já não tem esse hábito em casa, né? Aí chega na escola, infelizmente na escola, muitas vezes está sendo deixado de lado um pouquinho. Já tem a literatura, um tablet pra cada um lá. Exatamente, esse é o perigo, né? E o pior, né? Chega no ensino médio, e olha, isso vale para colégio público e colégio privado, tá? Eu tô vendo esse movimento, porque eu atendo muito adolescente também, uhum. Eu vejo esse movimento nesses dois estratos aí, né? Tanto colégio público quanto privado já não estão mais pedindo, olha, nós, pessoal, nós vamos passar para vocês o Machado de Assis, o livro tal para você ler. Não, estão passando trechos de literatura para a criança ler, para o adolescente ler. Então, assim, que conexão ele vai fazer num trecho de uma literatura? Página 80, 81, lê aquilo e é o suficiente. Mas qual é a preocupação da escola brasileira hoje? Vamos preparar os jovens para o vestibular. Não prepara para a vida. Né? Então, assim, vamos dar experiência para ele passar num vestibular. Depois, com a vida, a gente vê o que faz. Então, pergunta excelente. A arte é a projeção da alma, a cultura em suas diversas possibilidades deveriam ser mais incentivados nas escolas. A atividade física também, que a gente também deixa um pouquinho de lado, né? E fica focado em quê? Vamos focar no estudo pesado, né? Aprender matemática decorando, né? Que não vai funcionar, gente, tá? Então, eu acho que a gente precisa mudar esse modelo aí de educação, que é um desafio, né, para um país como do tamanho do nosso, é um desafio imenso. Mas é possível, sim, melhorar isso que está em voga aí. A Marli Borges aqui está direto de Barcelona, né? Está nos assistindo de lá, desejando um feliz domingo aqui para todos. E a dona Marli Alexandrino está dizendo que descobriu que é ansiosa e essa orientação hoje está ajudando ela bastante a conhecer melhor ela mesma. Né? aqui, tranquilo. Vamos, Piero, entrar no momento de Gavali? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Voltou aqui para mim. O tema de hoje é ansiedade. Aqui no Momento de Gavale, hoje é ansiedade. Depois o Alan comenta para a gente, né? Vai ser exatamente o que está sendo falado hoje. No ar, ansiedade. As mãos suam, o corpo treme, a respiração fica ofegante. Uma sensação de náusea

sob o ponto de vista de muitos modelos de comportamento, muitas modas, muitos influencers, né, disponíveis aí na rede mundial, exigindo parâmetros e nos trazendo para entrarmos nessa conformidade, né, da performance que a gente vive. Então, a ansiedade está ligada a tudo isso, né? Esse modo de vida, essa forma de ver o mundo, o jeito como eu me comporto, aquilo que eu preciso ficar o tempo todo buscando, que nem eu sei, né? O próprio mundo capitalista que a gente vive, ele vive disso, né? Eu vi um professor falando com adolescentes, que eu achei fantástico a fala dele, que ele disse assim: olha, quando você acessa a rede social, o Instagram, Facebook, todas essas redes sociais, você é o produto, né? Porque eles falam assim: ah, eu acesso o TikTok, o Face, o Instagram, e é de graça. Não, não é de graça. Você está sendo o produto, né? A tua interação, a tua conexão está sendo vendido para um grupo de empresas que querem a tua atenção para vender o produto delas. Isso tudo gera muita ansiedade em todo mundo. Então eu preciso ficar me comparando o tempo todo, eu preciso vestir a roupa tal, o tênis Y, e a gente fica nessa busca incessante que muitas vezes é sem propósito, né? E a gente fica se atualizando na sociedade de performance. São os corpos perfeitos, né? É o comportamento idealizado, uma projeção de vida de sucesso o tempo todo. Então, assim, o fundo do poço ninguém publica, né? A gente só publica o que a gente está se dando bem na vida. Está comprando carro, está comprando a casa. O tempo todo é isso que se publica, né? Então, assim, como que isso não vai se transformar num mundo ansioso? É um desafio muito grande para todos nós, né? Então, a gente precisa se conectar mais com nós, passar a ser mais do que ter mais, né? E nos tornarmos sujeitos que agrada a nós mesmos, não ao outro o tempo todo. Legal. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós temos mais uma pergunta aqui da Valéria, nossa irmã Valéria, lá do Rio de Janeiro. Ela entrou aqui pelo WhatsApp, pergunta: dentro das casas espíritas, percebemos muitos irmãos que sofrem de processos depressivos e têm vergonha de falar sobre isso. Não seria melhor falar mais sobre isso e como ajudar? Então, aí nós temos uma outra questão, Valéria. Vamos lá, boa, excelente pergunta também. Eu penso que tem determinados assuntos que a gente precisa simplesmente encaminhar, né? Porque quanto mais a gente fala de determinado assunto, né, principalmente ligado a transtornos, à saúde mental, a gente pode estar possibilitando que esse assunto fique em alta o tempo todo. E pessoas que até então não tinham depressão e têm uma leve tristeza por um luto, uma perda qualquer, vão se identificar com aquilo e vão procurar também a saúde mental em busca de sedação para suas dores, né? Então é um desafio muito grande. Não estou dizendo que a gente não deve falar do assunto, tanto que estamos falando dele aqui hoje. Mas pode ser que muitas pessoas se identifiquem com alguma situação, tá? E procurem acesso a esses equipamentos de saúde. Eu sempre recomendo que pessoas que têm algum questionamento da vida sobre depressão, ansiedade, eu vejo como profissional mais adequado para atender em primeira mão o psicólogo, a psicóloga, tá? Não é porque eu sou psicólogo, é porque esse profissional vai trabalhar uma escuta terapêutica atenta. Ele já tem o conhecimento teórico, ele tem o conhecimento prático e ele consegue acolher essa pessoa na sua demanda, tá? Sem fazer os encaminhamentos direto para uma solução medicamentosa junto ao psiquiatra. Então, assim, é um desafio. Falamos demais o assunto, falamos de menos. Você quer ver um exemplo que a gente evita ao máximo? É falar em suicídio. Que é impressionante, quando a gente começa a trazer esse tema muito à lucidez dos fatos, aumenta o número de suicídios. Então, é uma questão muito complexa, tá? Não é simples. Mas eu aconselho, uma pessoa te procurou com uma situação de que acha que está em algum processo depressivo, encaminhe para psicologia. né, que eu acho que seria ali o início, sabe, a triagem. Se vê que a coisa está muito além do escopo da psicologia, encaminha para a psiquiatria. Se vê que é só uma questão momentânea e que é um propósito de vida ali que precisa ser atingido, aí faz o processo terapêutico, né? Só falando aqui das pessoas que estão ligadinhas com a gente tinha falado antes, mas tem algumas pessoas que entraram aqui também. Nós demos prioridade para as perguntas, mas quem tinha falado, por exemplo, que a Letícia Pereira está aqui, a Letícia Pereira de Andrade, o Luiz Antônio da Silva Bastos é que tinha falado da ligação dos intestinos, né? Uhum. Naquela hora que tinha falado, a gente tinha falado outro nome. E eu tinha lembrado também o seguinte, que quando a gente trabalha, porque no centro espírita a gente trabalha os centros de força, né? Uhum. Os chakras. E a parte do estômago é a parte total ligada aos sentimentos mesmo. A gente pensa que é o coração também é, né? Mas as emoções estão mais no coração, o sentimento está no... Tanto que quando a gente tem qualquer problema, o que que fala? Deu um frio na barriga, uhum. Né? Nossa, fiquei com gastrite. Nossa, está passando um problema, ataca a gastrite na hora. Jorge, o nosso trato intestinal completo, uhum, né? Tanto estômago como intestino, é o nosso segundo cérebro. Uhum. É. E para vocês terem uma ideia, 20% do que o coração bombeia é para o cérebro. Uhum. O cérebro é a região, uma das regiões mais vascularizadas que existe. Uhum. Né? Então ele precisa de 20% da energia do coração para manter em funcionamento. Uhum. Se você deixar faltar essa circulação cerebral, você vem a óbito ou um coma. Uhum. Né? O que é, por exemplo, os aneurismas, né? que são famosos aí, né? Que ocasionam muitas vezes aí acidentes vasculares do encéfalo. Né? A gente fala que é AVC, mas não é AVE. Tá? Uhum. Mudou um pouquinho essa sigla aí. Acidente vascular do encéfalo. Uhum. E cerebral é só o cérebro, né? Só ali que acontece. Então, quando você tem alguma situação de isquemia, é por um entupimento de uma veiazinha e você vem a ter um AVE. Uhum. Né? É aquela pulsão ali do coração mandando aquela energia necessária para o funcionamento cerebral. E o intestino, o estômago, é o processamento alimentar nosso. Existe muita pesquisa em cima, por exemplo, da unidade até respiratória, no sistema mitocondrial de fornecimento de ATP, para poder trabalhar as questões de depressão e ansiedade. Então, assim, pesquisa sobre esse assunto tem bastante. Só que a comunidade científica ainda não chegou em marcadores biológicos. Talvez nem chegue. Nós gostaríamos até que chegasse, né? Olha, você faz o exame XYZ e deu que está com depressão. Não existe isso. A análise é totalmente clínica, né? Então, assim, eu não tenho que estar com um corpo minimamente saudável para poder estar com uma mente em condições de ficar saudável? Então, sim, a gente precisa trabalhar as questões endócrinas, as questões nutricionais, as questões de atividade física e relações sociais. É um conjunto. A Organização Mundial da Saúde diz que quem tem saúde é quem tem uma qualidade de vida biopsicossocial. Então, saúde não é ausência de doença. É a capacidade que eu tenho de lidar com as questões da vida. É com o corpo biológico, ok, com o psicológico, ok, e social. Biopsicossocial. Uhum. Ok? Então, quem está ligadinho aqui conosco também é o João Ramalho. Né, nós falamos aqui do José Costa também, o Sérgio Fernando, a Vera Lúcia, que nós já falamos, a Catarina Souza, a Marta Gonçalves, nosso amigo Oswaldo Barbosa Júnior, também ligadinho aqui com a gente, um abraço, né, a Vilma Torres, abençoado domingo a todos aqui, a Ruth das Graças, o Luiz Antônio, esse que nós já falamos, né, aqui também, a Antônia Varoto, nossa irmã Antônia entrou aqui também para dar um alôzinho para a gente. A Marisete Amaral, o Dinho e a Fia, o Du do Bem, lá de São Sebastião. A Giselda Barros, a Ruth das Graças e a Dodora Kawabe, que é na minha prima lá de Juazeiro, da Bahia, entrou aqui. Bom dia a todos. Estou gostando muito do programa. Excelente. Parabéns a todos. Um grande abraço lá para a Dodora, minha prima lá de Juazeiro, e para toda a família. Piero, que nós temos aí agora? Os aniversariantes. Isso, vamos lá para os aniversariantes. Vamos então para os aniversariantes da semana. Vamos Vamos lá então, aniversariantes da semana. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, vamos aos aniversariantes da semana. Então vamos falar sobre os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Domingo, eu não tinha aqui a lista de aniversariantes, então vamos falar aqui do dia 1, a Ana Lúcia Peixoto, no dia 2, Digiane Almeida, no dia 2 também Lincoln Serra, no dia 3, Ilza Leite, no dia 3 foi a Patrícia Félix, no dia 7, que é hoje, a Marilda Matos da Costa. E no dia 9, a nossa amiga Valéria Damião. É, nós temos aqui a Mariângela, né? E domingo são aniversário de casamento dos dois, dia 10. Né? Dia 12, quem faz aniversário é o Arlindo, que é lá do Anjo Ismael. Dia 13, quem faz aniversário é a Mariana Reis, minha filha. É, dia 13, né? Portanto, sábado que vem, né? Tem mais alguém que quer falar de aniversariante aí? Não. Só mandar um abraço aí pra Isabel, minha colega de trabalho, que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo, Bel. Feliz aniversário. Então, desejamos tudo de bom para todos vocês hoje e sempre. É o que desejo o programa Vivência Espírita. Sorteio, hora da dica. Sorteio agora. Vamos ao sorteio. Sorteio do livro Ansiedade e Depressão. Pera, deixa eu pôr a vinhetinha. Pera, pera. Do Alan. Quem ganhar pode retirar lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista. E já vai autografado. Isso. Bacana. Isso aí, gente, ó. Então, é só lembrando aí, quem quiser concorrer ao sorteio do livro, ligar aqui na rádio, tá? Não, mas já ah, já sabe, sortear, já sabe. Você não vai sortear já? Já pode? Já tá aí os nomes? Já, pera aí, deixa eu ver se o... Ele mandou aqui, ó. Tião mandou? Não, então espera um pouquinho. Vamos ver se ele mandou aqui, já. Pera aí. Ganhadores. Ganhadores, já? Mas nem sorteou, já tem ganhadores? Uhum. Estou estranhando o Rodrigo não entrar em contato com a gente. Não, ele ficou em contato o tempo todo com o Pietro. Ah, tá, gente. O Rodrigo está me dando uma super força aqui, tá? Ele está online com o primeiro aqui, lá em cima, eu acho. Viu, Rui? Ele está online com. Está online? Ali com o Pietro. Com esse sorteio. São esses nomes que estão com. Tem gente pra caramba. Quem tem. Tá. Uhum. Não, mas aí vai demorar ainda, Pedro? A gente faz outra coisa. É, vai. Quer bolar alguma coisa? Bem, eu queria fazer uma pergunta pro Alan. A gente está vendo que hoje está todo mundo apressado. Comida hoje, você vai num restaurante e não, você não degusta a comida. Você simplesmente devora, né? Não tem tempo para sentar, para conversar. Porque antigamente era comum a gente ir num restaurante para almoçar, mas para bater papo, conversar. Hoje não. Vai lá, pega o prato lá por quilo, come, vai embora. A gente vê as pessoas correndo, que nem doido por aí, sem noção de nada. Quer dizer, eu vejo pessoas que vêm correndo, daqui a pouco para, encosta o carro, fala, pô, por que está correndo tanto assim? E isso é próprio, hoje está tudo apressado, né? Tá tudo. Consequências da vida moderna. Agora, pior do que isso é você ver famílias reunidas para almoçar e cada um num telefone celular. Né? Eu acho bem pior. Ou seja, não tem interação social, não tem interação familiar. Você não sabe o que cada um está consumindo ali naquele momento na internet e estão comendo por uma obrigação do corpo. Né? O corpo pede aquela alimentação e você engole ela e não tem mais aquela questão de reunião familiar, reunião social. Então as pessoas não estão tendo uma interação entre elas, e sim uma interação com o mundo digital. É porque outro dia o rapaz estava contando uma história aí que ele ligou, recebeu uma ligação para ir almoçar mais quatro amigos que faziam 25 horas de formatura. Uhum. Ele, quando chegou lá no almoço, para almoçar, um estava no celular, outro no celular, outro no celular. Ele falou: não, foi o seguinte, o dia que vocês pararem de ficar no celular, eu venho aqui para almoçar. 25 anos depois. Então, a gente vê que hoje está assim, né? Quer dizer... Infelizmente, olha, esse movimento não é um movimento mundial, tá? Está começando a ter um movimento, na Europa está muito forte, a França já proibiu o uso do celular nas escolas, a Dinamarca está indo para esse caminho, tá? Então, alguns países estão começando a proibir, porque está gerando déficit atencional e as crianças não estão aprendendo. O índice de educação despencou. Então, assim, é uma coisa que... É um movimento que está acontecendo que o pessoal da pedagogia já entendeu. Já entendeu que não, peraí, acho que não está funcionando esse modelo de liberação total, né? Entra na sala de aula, fica ali na sua interação com o mundo virtual e não presta nem atenção ao que o professor está falando, né? Essa geração aí, que vem dos anos 2000 para cá, está assim... Aí senta num restaurante, como você falou, para todos almoçarem, conversarem, trocar ideias e brincar e se divertir e se alimentar, inclusivamente, exclusivamente, eles estão na frente do celular. É essa geração de agora. E não tem ideia ainda dos malefícios dessa prática. Tem aqui uma mesma mensagem que o Luiz Henrique, nosso irmão Luiz Henrique, lá de Aracaju, ele é da Caravana da Fraternidade, esteve aqui com a gente em 2017, trazendo... uma excursão lá de Aracaju, aqui no nosso encontro dos amigos do Chico. Luiz Henrique colocou a mensagem aqui, mandou por telefone. Procurar seguir os ensinamentos de Jesus contribui de forma definitiva para controlar a depressão, menos materialismo e mais espiritualidade. Obrigado, viu, Luiz, pela mensagem aqui para a gente. Piero, deu tudo certinho. A Marta Gonçalves aqui também colocou para nós que a Nicole... Isabelle e Vinícius, meus trigêmeos, fizeram 17 anos dia 1º de julho. A Marta? Marta Gonçalves, é. Puxa vida, eu não sabia que ela tinha filho assim, com trigêmeo com 17 anos. A Ruth das Graças também colocou aqui, peço muita luz ao meu filho Rafael Walker, que fará 12 anos no dia 13 também de julho, sábado que vem. Piero? Temos um sorteado aí já? Já temos um sorteado, tá? A gente usa aqui o... 12 pessoas ligaram aqui para o sorteio do livro. 12 pessoas. É, a gente usa aqui o aplicativo, né, de sorteio. Quem ganhou foi a Miriam Iui. Miriam Iui. Mora, não sei se ela... Ela ganhou Dino. Dino, é mulher de sorte, hein? Uhum. Ela mora aqui em São José, não sei. Acho que sim. É. Aí a Miriam pode retirar lá na livraria Casa do Caminho. Fica na Avenida Rui Barbosa 232, Jardim Bela Vista, de segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Mas de segunda a sexta, das 13 às 16 horas, e sábado até meio-dia. É sábado, acho que não estão trabalhando mais. Não? Não. Então ela vai na semana para não correr o perigo de dela ficar encalhado lá. É, conversar um pouquinho com o Mário Vinhas, que é muito legal também. Alain, tem uma pergunta para você. Eu estou percebendo ultimamente, não sei se é por problema da idade, que eu almoço, passo o dia todo com peso no estômago. Quando chega na hora de lanchar à noite, eu estou ainda com o alimento, não sei se não está sendo processado, não tenho ideia do que seja, mas eu não tenho vontade de comer mais. É, o ideal é investigar com o médico, né? Pode ser algum problema endócrino, pode ser algum problema digestivo, né? O ideal é procurar um especialista para verificar o que está acontecendo. É, porque geralmente eu também, quando eu acabo de comer, eu não tenho fome. Né? Sabia. Às vezes, lá mais tarde, dá uma fomezinha assim, né? Come igual um boi na hora do almoço. Tem muito, né? Olha, pode ser que tenha muito a ver com o estilo de vida, tá? Então, precisa ver o que você está consumindo. E pode ser ansiedade. Tempo sentado, pode ser ansiedade, pode ser um monte de coisa, né? Eu sempre recomendo para pacientes que me procuram e começam a relatar suas questões, eu pergunto assim, qual foi a última vez que fez um check-up médico? Né? Ah, nunca fiz, ou fiz quando era criança. Faz um check-up médico. Eu estava comentando com o Jorge aqui no intervalo que eu já peguei situações no consultório de psicologia, não é um consultório médico, né? No meu consultório de psicologia, Já peguei pessoas que estavam há 15 anos sendo tratadas com medicação para bipolaridade e eu não vi essa alteração toda, né, de humor nessa pessoa, e pedi para ela fazer um check-up. Né, e dei uma indicação, pede um check-up médio, exame de sangue, fezes, urina, um completo, né, um check-up, e pede para o teu médico lá, que em geral, para investigar a tua tiroxina. Né? Por que isso? Queda da tireoide, né? Queda da tireoide. Nós temos um regulador hormonal que fica aqui na garganta, que é a tireoide. Pessoas com situações de hiper ou hipotireoidismo podem desenvolver alterações de humor. E não é que ela tinha hipertireoidismo? E ficou 15 anos tomando um medicamento fortíssimo para bipolaridade? Ou seja, ninguém investigou de fato. Né? Foi no primeiro relato e acabou diagnosticando com aquele transtorno. E não era isso. Piero, temos a... Vamos pegar a dica primeiro? Hora da dica. Rodrigo já até mandou mensagem que lembrou para hora da dica. Mas a pergunta lá, a próstata tem alguma coisa a ver com o hormônio, não tem? Tem. É porque eu tirei o miolo da próstata e meu humor mudou. Meu humor mudou a alimentação, tudo tem isso. Tem porque tem uma questão hormonal, testosterona, né? Testosterona mexe bastante com o humor do sujeito. Tem que fazer esse check-up que ele falou. Vou fazer. Né? Vamos lá. Já fez check-up? Não. Eu não, porque você vai no médico, mas eu acho mais defeito do que você tem. Pô, vou ficar bebendo aqui. Quer correr o risco, não. Bom, gente, vamos então. Ah, desculpa, a hora da dica. Isso, Alan. Quando passa essa música aí, a gente pede pro nosso convidado dá uma dica. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma peça de teatro. Ah, ou falar em peça de teatro, deixa eu falar. Ah, é verdade, nós estamos esquecendo porque levaram o cartaz da gente embora aqui. Dia 27 de julho nós teremos a peça de teatro lá no Teatro Ariano Suassuna, lá em Jacareí, às 8 horas da noite, é um sábado, dia 27, aniversário de São José, mas a peça será lá em Jacareí. Chico Xavier em pessoa. O artista principal é o Renato Prieto, aquele que fez o filme Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, é o personagem André Luiz. Renato, um artista, né, um ator muito conhecido e consagrado aqui no Brasil, ele que faz essa peça, e estará aí em Jacareí dia 27 de julho, às 20 horas. O ingresso solidário custa R$40 e tem que comprar o ingresso e levar um quilo de alimento, né? Muitas pessoas têm o ingresso aí. Eu tenho, o Carlinho tem, o Beto 9 tem aqui em São José. Rui tem. O Rui tem, né? E aí, se vocês procurarem a gente passa o ingresso para vocês. Porque é legal comprar esse ingresso solidário, porque no dia vai ser vendido por R$80. Que aí já não é a Casa Espírita, a Casa da Prece do Hélio que está vendendo. Já vai ser a empresa lá que é responsável por trazer os artistas, né? Então vai ser R$80. Então é legal, quem quiser ir, diz que é uma peça muito legal, muito boa, comprar esse ingresso solidário que está na mão da gente. O pessoal da Jacareí também tem, o Hélio distribuiu bastante, né? Está sendo bem procurado e vale a pena assistir essa peça. Dia 12, convido o pessoal. Dia 12 nós teremos o evento mais importante aqui do ano em São José dos Campos, que é o título de cidadão joseense que o Rui vai receber, né? Então ele está convidando todos vocês do Vivência Espírita, não precisa levar convite não, é só chegar lá na Câmara Municipal a partir das 18 horas, dia 12, então sexta-feira que vem, a partir das 18 horas já está aberto, lá a gente já vai entrando, o Ed Moreno vai vir de surpresa cantar umas músicas para o Rui, antes, até começar o negócio, depois tem um salgadinho, se a pessoa não gosta muito do Rui, vem pelo menos um salgadinho, né? Que vai ter um salgadinho lá depois. Então, O Rodolfo também vai ser surpresa. O Rodolfo vai cantar Creio em Ti para você, é surpresa também. Nós estamos preparando várias surpresas para você. Né? Então, vale a pena prestigiar o Rui, que depois de quantos anos morando na cidade? 54 anos. Prestando bons serviços para a cidade de São José dos Campos, né? Está recebendo esse título de cidadão joseense aqui agora, né? Então vale a pena a gente ir lá e bater papo, vai estar cheio de gente conhecida lá, né? Muita gente conhecida lá e para prestigiar o Rui, então, dia 12, sexta-feira que vem. E vamos ver o Ed Moreno cantando e encantando, né? Isso, exatamente. Encantar ele não encanta muito, né? Ele deve estar cheio lá de ele deve estar lá cheio. Por quê? Falaram que careca é mais inteligente que os outros, né? Até, eu acho que ele vai vir até sem o chapéuzinho dele. Será? Né? Ele não tira. Ele pode entrar no banheiro que ele não tira o chapéu. Não, e até para dormir. Para dormir com aquele chapéuzinho dele, né? Eu acho que era melhor ele botar uma peruca, se ele não gosta muito de ser careca, né? Pois é, tá. Melhor. Ele deve estar assistindo a gente lá. Um abraço, Ed. Esperamos ser sexta-feira que vem aí. Alan, eu atrapalhei você. Por favor, dá dica pra gente. Além do seu livro, Ansiedade e Depressão, né? Que a Alan já falou. Fala mais uma vez onde é que a gente encontra. O livro, assim, você encontra ele na forma física direto na editora Wiclep. Wiclep.com.br. Na Amazon, você encontra ele para Kindle, né? Um livro digital. Eu coloquei lá um preço promocional, acho que está R$15, alguma coisa, está bem baratinho, né, para você baixar o livro digital. E direto na editora você consegue comprar o livro com um preço bem atrativo lá. Assim, não está em nenhuma livraria, não? Aqui em São Paulo, não, eu fiz por edição própria, né? Autopublicação, então não está em nenhuma livraria, está só no site que encontra. Mas se você levar lá um pouquinho lá no Mário Vinhas, ele coloca para você na livraria. Claro, seria ótimo, né? Divulgar aí o livro, seria muito legal. É. Alan, quem quiser entrar em contato contigo, posso divulgar aqui. Tem a rede social do Alan, né, como psicólogo. É no Instagram, né? É @alan.psi. Alan com L só, alan.psi, que é a abreviação de psicólogo. Aí encontra lá algumas informações do trabalho do Alan. Quer deixar telefone também para contato? O telefone é o 12 99766-3772. Repete. 12 99766-3772. Legal, Alan. Então, agora você pode dar dica. Posso dar dica? A dica que eu daria de livro, que inclusive eu dedico um capítulo inteiro a esse livro que eu li, e tem disponível na Netflix gratuitamente, o livro chama Império da Dor. Que fala sobre a família Sackler americana, né, que gerou a crise de opioide americana. E na Netflix chama, se eu não me engano, Máfia da Dor. É uma série muito bem feita, com excelentes atores. Não sei se ainda está lá a série, deve estar, né, mas é uma série fantástica, que ela fala muito bem sobre esse interesse da indústria farmacêutica por psicofármacos, né? E ocasionando uma crise lá, opioide americana, muito séria. Então, o livro foi escrito por um jornalista americano, do New York Times, muito bem escrito. O livro é muito extenso, tá? Ele é grande. Mas a série é muito bacana, retrata fielmente ali o livro e a crise de opioide americana. Com relação à agorafobia, tem um filme muito... A verdade, sim, sobre transtorno tem muito filme, tá? É que a gente vai com o olhar... Quando eu vou assistir um filme, eu vou com o olhar um pouco clínico também, né? Então, toda a situação ali, a gente identifica, né? Questões que a pessoa apresenta, que o ator ali demonstra, né? Aquele A Mulher na Janela, também, que tá na Netflix, é muito bom falar de agorafobia. Que filme mais... Agora eu não lembro de cabeça, mas tem muito filme, né? Se você quiser entender um pouco da psicopatia, assista o filme Coringa. Muito bom. É um filme muito bom, que fala de uma situação da crise americana em lidar com saúde mental, né? O abandono do sujeito do tratamento medicamentoso, ele abandona e entra num estado de fantasia muito grande, né? Então fala muito sobre psicose ali, então é muito bom. Tem vários outros filmes. Na Netflix tem muito filme. Tem filme espanhol muito bom na Netflix, que fala sobre saúde mental, que fala sobre situações que envolvem ali também, né, a psicose, a pessoa em internação. Lembrei de um na própria Netflix. Tem lá A Tragédia de Barbacena, né, que fala muito sobre a questão da hospitalar, né, que ocorreu. Na psiquiatria, né? Holocausto brasileiro. É muito bom também. Então tem, assim, em literatura tem muita coisa, né? Eu leio coisa todo dia, né? Em função da própria profissão. E filmes também, eu sempre com esse olhar um pouco mais técnico da coisa, né? Eu gosto de filmes que falam sobre saúde mental. Esse filme que você fala é Coringa? Como é que é o nome? Coringa. É um filme. É o adversário lá do Batman, né, e tal. E, inclusive, o ator ganhou o Oscar de melhor ator, né, na época. Mas ali ele fala muito sobre a questão da psicose. Né? Legal. Obrigado, Alan. Pessoal, então a gente vai agradecendo imensamente a participação de todos vocês aqui. Foi muito interessante o programa. Foi inteligência artificial. Isso, tem até o desenho da inteligência artificial, né, que o Rodrigo fez de lá e mandou pra gente. Onde você consiga transmitir. Uhum. Tem enquete também, né, Pedro? É, enquete. É, vamos ver se vai projetar lá. É, bom, vou falando aqui da enquete enquanto isso, tá? Então nós... Peraí. A enquete. É, nós perguntamos hoje, tá? Nossa enquete foi... Você sofre de ansiedade ou depressão? Aí tinha a opção lá de responder ansiedade, depressão ou ambos. Tá, então, ó. Vamos encerrar a enquete aqui. Resultado... Cadê? Ansiedade, 40%. Isso, sumiu aqui, ó. Olha que beleza. Ah, saiu aqui, ó. É, 44 responderam que não sofrem nem de ansiedade, nem depressão. Eu quero entrar na turma nessa. Eu quero entrar na turma. Pois é. Uhum. Ansiedade, 40%. Depressão, 5%. E ambos, 10%. Então, ficou bem dividido aí. Muito interessante o resultado. E não 44%, né? É. É interessante. Imaginava que fosse uma margem até menor, né? Mais gente. É, só lembrando, gente, que diagnóstico para ansiedade e depressão é psicólogo, médico, tá? Uhum. Então, muitas vezes a gente está numa tristeza ali por um momento qualquer e acha que aquilo é uma depressão, né? Ou está com algum ataque cardíaco ali excessivo e acha que é ansiedade, ou suor nas mãos, né? São características da crise de ansiedade. Eu aconselho, procure um profissional credenciado, né, no seu conselho de classe para poder ajudar, auxiliar nesse diagnóstico, tá? E muitas vezes a pessoa vai lá no Google, vai, estou sentindo isso e aquilo, e dá lá, você está com crise de ansiedade, você está com síndrome de pânico, você está, né, cuidado com isso, né? E o que você poderia falar do Dr. Google? Olha, eu acho ele um perigo nesse sentido, né? Porque o que o Google faz? Ele é um algoritmo de busca, né? Então ele vai buscar tudo que existe sobre tudo. Então, claro que a gente não aconselha. Ele é um fator de busca interessante para as coisas do dia a dia da vida? Claro que é. Mas assim como vem coisas boas, vem ruins junto. Então a própria inteligência artificial, que eu acho que nem deveria existir esse nome, né? É porque não é inteligente. O que ela faz, né? Ela pega tudo que tem disponível no mundo e disponibiliza. Eu diria que a inteligência artificial hoje é um Google melhorado. Tem seu uso, sua prática? Tem. Né? Então, por exemplo, quando eu quero pesquisar artigos científicos, uso a inteligência artificial. Ela não está fazendo nada por mim que não seja uma busca mais direcionada no assunto que me interessa. Eu acho legal o que você está falando. Não, sabe por que eu falo isso? Porque tem gente fazendo trabalho em faculdade usando inteligência artificial. Gente, aí não é não é você o autor daquilo. Né? Para escrever um livro desse tipo aqui que eu escrevi, foram mais de 200 artigos lidos. Então eu tive que ler muita coisa, pesquisar muita coisa para citar muita gente aqui. Não, né? Ele tá muito bom o seu livro, viu? Que bom, obrigado. A gente vê que você... coloca lá o CID, né? Do que é, a pessoa quer. Só que eu achei que tem hora que está um pouco técnico, né? Quer dizer, a gente precisaria. Eu recomendo esse tipo de leitura, né? Para quem que é destinado a essa leitura, né? Ela tem uma visão crítica, reflexiva, né? Da situação perversa do sistema de saúde. Eu falo muito isso, né? Do seguro-saúde, da indústria farmacêutica, do profissional. Deles estarem nesse ciclo perverso de perpetuação, né, da praxis. Mas assim, estudantes de psicologia, de medicina, pessoal que é estudante, está iniciando os primeiros anos na faculdade de saúde mental, é um livro que traz muita reflexão. Sim. Né? Então ele ajuda muito com relação a isso. Mas tem horas que a gente não tem como fugir um pouquinho do técnico. É. Né? Porque como é que eu vou explicar agora a fobia para uma pessoa se eu não referenciar ao código CID ou ao DSM? Uhum. Eu preciso fazer essa referência. Ele pode estar pensando que agorafobia é agora, né? Não é. Vamos. Eu só queria comentar, Jorge, que o Dr. Google, como você falou aí, Alan, a pessoa procura o Dr. Google para tudo. Aí quando a saúde está péssima, vai procurar um médico. Aí vai procurar um profissional. Aí o profissional pergunta, mas como é que você tomou todos esses remédios? Assim, eu consultei o Google, ele me deu esse remédio, não melhorou, não me deu esse. Ele falou, agora você está estragado. Quem sabe você com o Google agora você não se conserta. Isso que a gente tem controle especial para esses psicofármacos, tá, gente? Então, assim, para você comprar um Rivotril, um clonazepam na farmácia, precisa de um controle especial com duas vias, uma retida lá na farmácia ou dada por um profissional psiquiatra. Olha, é uma estatística muito ruim, tá? Mas 80% dos médicos que prescrevem psicofármaco são clínicos gerais. Não deveria ser. Deveria ser 100% psiquiatra. Então ainda, nós temos ainda mais esse probleminha para resolver. Mas é uma questão burocrática que o governo precisa resolver, né? O ente público precisa da solução, principalmente a Anvisa. Então nós vamos agradecendo a participação de todos, né? Aqui conosco hoje. Muitas perguntas, né? Bate-papo muito interessante, foi muito esclarecedor, Alan, nós gostamos bastante. Obrigado. E nós vamos encerrando aqui com a leitura do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a leitura do dia 7 de julho. Quando alguém te requeste aos ímpetos da reação perante os males que corroam a vida, lembre-te de que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida e dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Livro Encontro Marcado, capítulo 7, página do Caminho. Rui, semana que vem, quem que estará conosco? Nós teremos aqui o Afonso Moreira. Ele vai falar sobre as revelações que mudaram o mundo. Tá? Aí nós temos a inteligência artificial aqui que foi colocada agora. Né? Foi. Pronto. Rui, aí, Piero. Ó, gente, ó, belíssima imagem que o Rodrigo preparou, na verdade, né? Ele joga lá as informações, né? E a inteligência artificial, se a gente pode chamar assim, que gera imagem, né? Então ali está o Jesus ali navegando em cima de um barco, né? Em meio a uma tempestade, acho que faz uma referência aí a esses conflitos, né, que a gente tem na vida aí, né? Quer falar um pouquinho, Alan, do que você interpretou da imagem aí? Alguém? A imagem é muito bela, né? Muito linda. Então você interpretou muito bem, né? Um caminho, né? É, um caminho. Olha a turbulência em volta ali e a segurança dele em acreditar no pai, né? Então, no pai maior, né? Enfim, imagem belíssima. Legal. Belo quadro. Carlinhos? Eu estou impressionado, Jorge. Normalmente, todo programa, o Jorge coloca o tema e discorre um monte de coisa. Ele aqui não escreveu nada. Sabe por quê? O programa está tão bom e tão intenso que ele não teve tempo de escrever. Deu tempo de fazer anotações. Nós agradecemos a companhia de todos os vivencianos conosco neste domingo. Agradecemos a Zorilda, ao Alan Lima da Silva. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, Rui, Jorge, Piero, Sebastião Varotto. Desejamos à família vivenciando um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango. Ou com seu cardápio preferido, mas sem família, porque família é a base da sociedade. Deus abençoe, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Alan, suas considerações finais? Olha, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de contribuir, mesmo que uma centelha aí, né, de conhecimento que eu tenho, nesse assunto que é tão caro à sociedade, incapacita tanta gente, e trazer um pouquinho aqui de informação, de conforto, de alento, já me enche o coração de alegria, né? Queria agradecer a todos aqui pela oportunidade, estou à disposição, se precisarem que venha mais vezes aqui com algum outro tema ligado à psicologia, estou à disposição para ajudar e auxiliar. Não vamos esquecer, não. Que ótimo, né? Queria agradecer também aí a presença, a gente falou tanto de família, né? Eu acabei não falando, né? Minha mãe veio junto comigo, tá, gente? Ela veio garantir que eu não fosse falar nenhuma bobagem. A mãezinha veio acompanhar nos seus 81 anos aí, ajudando, auxiliando. O próximo é um exemplo de mãe, um exemplo de ser humano. Enfim. Sou suspeito para falar. Eu posso testemunhar que nós trabalhamos quanto tempo juntos? Mais de 30 anos, né, senhor? Mais ou menos uns 20, quase 30 mesmo. Quase 30 anos trabalhamos juntos lá na Fraternidade Paulo de Tarso. É. E ela falou muito hoje, então nós vamos deixar a oportunidade para ela encerrar a nossa, o nosso trabalho de hoje, a nossa reunião, o nosso programa de hoje. E agradecendo a Zorilda por ter mostrado o caminho para o Alan. A gente vê que o Alan tem uma boa formação, e essa formação, temos certeza, que foi justamente da Zorilda e o pai do Alan, né? É. Vamos lá, Zorilda? Vamos, nesse momento de alegria, de tranquilidade, agradecer por estarmos aqui nesse domingo, juntamente com essas pessoas maravilhosas, na qual eu agradeço muito por ter essa família, né? Agradeço muito a Deus por essa família que Ele me deu, pequena, mas sincera e constante. Eu gostaria também de agradecer a vocês todos, seu Rui, Jorge, Carlinhos, Piero, Tiel Varoto, meu filho Alan, que nós estaremos sempre juntos ao dia e o momento que vocês quiserem. Nós viremos aqui, estamos à disposição de vocês. Obrigada a todos, obrigada ao nosso Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré e todos os arcanjos estão sempre conosco. E que a paz do nosso Divino Mestre esteja hoje e sempre. Meus filhos amados, uma só palavra queria dizer. O céu está maravilhado. Minha irmã, você colocou no mundo filhos que são solidão, prazer e amor. E a todos que cercam você nesse momento, estão felizes e com o amor junto a vocês. Obrigada a todos e obrigado a vocês ter me proporcionado essa vinda aqui nesse estúdio maravilhoso. Obrigada e um bom domingo a todos. Que a paz esteja com vocês hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí.